Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Também é o dia 19 de abril de 2026. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, vivencianos. Está aberto meu microfone aí, Rodrigo? Vamos saudando todos os nossos vivencianos em nome de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtro, Soluções Saúde para Sua Água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria, da Tenda Pai Jeremias e Vó Catarina e também do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos aqui recebendo nossos amigos lá do Senzala, dos Pretinhos Velhos, é o Chico, a Kátia e a Eliane. Nós vamos conversar um pouco aí sobre muitos assuntos, tempo e tradição da Umbanda, mas pode perguntar qualquer coisa aí que o Chico já sabe, né? Tanto de Umbanda como de Espiritismo, qualquer coisa aí o Chico sabe responder. Não tem problema, não. Pode misturar as coisas, perguntar se uma coisa tem a ver com a outra. Ninguém vai ficar aperreado aqui, não. É fácil. Quando o Chico está aqui, é fácil a gente destrinchar qualquer coisa que venha, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um programa bem espiritual, bem astral mesmo, legal. E vocês façam suas perguntas, façam suas colocações aí, que estamos à disposição. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, aqui direto do estúdio Chico Xavier, aqui em São José dos Campos. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. A gente já agradece todos os nossos ouvintes aqui que estão escutando pela Rádio Vivência Espírita, mas também pela Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também da Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo aqui. Então a gente já pede para vocês que estão assistindo a gente aqui, os vivencianos, pelo YouTube do Vivência Espírita, participarem, né? Mas também o pessoal que está escutando, ouvintes, estão assistindo pela Web Rádio Semente de Amor, pelo canal da Web Rádio, pelo canal do Recanto da Prece Euripes Barçanulfo, também de Campo Grande, e pela Web TV Espaço Espírita Barra Velha. Se quiserem participar, porque a gente não consegue acompanhar todos os canais, todas as mensagens, a gente mal dá conta do canal aqui do Vivência Espírita, quanto mais dos demais. Então a gente pede para entrar no canal do Vivência e deixar suas perguntas ou acessar o nosso WhatsApp, que está aqui, zap.vivenciaespirita.org, mandar pelo grupo, que a gente também lê, a gente tenta ler também as mensagens e as perguntas, pelo menos, lá do grupo do WhatsApp, tá bom? A enquete já tá aí, então a gente colocou aqui a enquete para sorteio não, a gente já vai falar do sorteio aqui dos brindes, mas a enquete é: todo umbandista pode ser considerado espírita, pois lida com espíritos, né? Concorda? Então deixa aí a sua opinião depois no final do programa e depois lá para o final do programa a gente comenta sobre isso, se todo umbandista pode ser considerado espírita. Deixa aí a opinião de vocês. Piero, quer dar um alô aqui? Bom dia, Piero. Bom dia, queridos vivencianos, um excelente domingo e programa a todos nesse dia especial aqui com a mãe Cátia, o pai Chico, a mãe Eli. Né, mãinha, minha mãe Mara, que está em Salvador, falou que faço questão que você vá, que eles são muito importantes para mim. Então, um beijo para a mãinha, estou aqui te representando, tá? E trouxe o pão de queijo que você pediu. Tem bastante coisa para a gente tomar café da manhã aqui, fica tranquila. Tá bom? É isso aí, gente. Excelente domingo a todos. Quer falar da... Vamos. Nossa, hoje tem bastante coisa lá fora, hein? O estúdio aqui tá bastante repleto ali. O Silvio tá lá fora, o Tião já voltou. Então, vamos colocar o Tião. Que nem fala, né? Botar as almas para trabalhar. Vamos botar o Tião para trabalhar. Então, liga aí no telefone 12-3921-3009, que ele já tava de férias, né, Jorge? Então, já tá na hora de voltar a trabalhar, né? Se ele falar meio enrolado, é porque ele passou 2 semanas fora do Brasil. Então, o pessoal tenha paciência com ele. Voltar o Falar. Então, deixa aí, ligue para nós, telefone 12-3921-3009, para participar do sorteio. Diga, quero participar do sorteio. A gente, a Kátia, a mãe Kátia, pai Chico e a mãe Li, né, trouxeram esses brindes. Tá? Então, a gente vai sortear, são 3, né, para 3 pessoas. Tá, então um vai ser o livro Sobre o Céu de Aruanda, do Felipe Brasil, que é esse aqui. Então a gente vai sortear para quem ligar e disser, quero participar do sorteio, tá? O outro brinde são essas pulseiras, essa pulseira de 7 anos aqui. 7 nós, perdão. Nossa senhora, 7 anos, né? Já pensou, né? 7 anos de azar, né? 7 nós. Então olha que legal. Então vem aí uma pulseira que depois você comenta pra gente, né, do que é, desse amuleto. E também, que vem, vai junto com a pulseira ou não? Isso. Tudo junto, tá. Então são 2 pulseiras e mais esse amuleto, né, e esse terço. E esse pano aqui do Zé, né? Zé Pilintra. Olha que legal, do Exu. É, então, quem gosta aí de gira de esquerda, tá aí. Também a gente vai sortear para quem ligar. Aqui também, ó, o que tem aqui, bonitinho. Ah, eu tô querendo ficar com esse já. Esse não vai pro sorteio. Uhum. Esse não vai pro sorteio, é isso? Olha lá, vou colocar mais na frente de mim. Parece mais. Fala pra Dora participar. Ela não participa mais do sorteio do Vivência, ela se recusa. Peraí. Aqui. Olha que legal, bacana. É bacana. Depois eles comentam pra gente o que é cada brinde aí que a gente vai participar. Então, vamos botar o Tião pra trabalhar, né? 12-3921-3009. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Eliane. Bom dia, Francisco. Bom dia, Kátia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varoto, que voltou de férias. Como disse o Jorge, está falando estranho hoje, que falou muito a língua estrangeira lá e está com a língua toda travada. Então... Peraí, Jorge. Deu rádio. Por quê? Hã? Por quê? Não, o Tião comprou um rádio lá, que ele achou o rádio muito bonito, que era alemão, parece um rádio. Só que na hora que ele ligou o rádio, ele falou, não, esse rádio eu não entendo nada. Aí deixou o rádio lá, porque só falava em alemão o rádio. Então, o que eu vou fazer com esse rádio lá no Brasil? O Tião é meio estranho mesmo. Uhum. Bom dia, família vivenciana. Guten Morgen. Oi? Guten Morgen. É bom dia em alemão. Já começou a enrolar, Feliz. Tava até bom, né? Jorge, eu acho que eu vou pedir licença e vou sair de mansinho aqui, porque o negócio é estranho, velho. Uhum. Olha. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos a uma mensagem primeira de Tiaguinho que eu nunca tinha aberto. Amigos, as qualidades sublimes que devemos conquistar são chamadas de virtudes, cujo ápice é amar. Já os valores sublimes mostram nossa humanidade, nossa moral e respeito e quem somos na verdade. Queridos vivencianos, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Para mais uma manhã de aprendizados, hoje estamos recebendo a nossa Eliane, que recebe a Mãe Li, Kátia Moreira, que recebe a Maria do Couro, e Francisco Mota, que recebe o Pai Chico, que guiam a senzala dos pretos velhos. Vamos envolvê-lo com carinho, envolvê-los com carinho, para que possam nos trazer todo o conhecimento que vieram nos propiciar nessa manhã abençoada, onde mais uma vez, Pai, agradecemos e pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, dizendo: Pai, nos dá todos os dias a oportunidade do aprendizado. Hoje, em especial, recebemos mais uma vertente do caminho para chegar até Ti, com todo respeito, amor e carinho, que essas falanges maravilhosas da Umbanda nos trazem todos os dias de nossa caminhada. Mestre amigo, você que está em todos os lugares trazendo-nos sempre o conforto, a paz e a calma na alma que buscamos, para sermos verdadeiros seguidores de seus exemplos e de seus ensinamentos. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair ante as tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Tempo e Tradição da Umbanda. E nós estamos aqui com a Kátia, com o Francisco e com a Eliane, lá da Tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos, que vai falar sobre a Umbanda. Bom dia, Kátia. Bom dia, vivencianos. Bom dia aos irmãos aqui presentes no estúdio. Gratidão imensa está sendo recebida mais uma vez aqui por vocês, irmãos de longa data. E é uma alegria e que a gente possa realmente ser digno aí de falar um pouquinho sobre a nossa Umbanda, sobre as nossas tradições. Mas muito feliz e muito certa do amparo espiritual que nós estamos tendo nesse momento. Bom dia, Francisco Mota. Oi, Rui. Gratidão, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos que nos recebem. Sempre somos muito bem tratados aqui. Eu, todas as vezes que aqui chego, não deixo de pensar que você já foi cambona, Rui. Eu fico pensando, olha, tinha que levar esse rapaz para trabalhar lá no terreiro. Mas agora, o tempo não nos possibilitou, já que vamos falar de tempo, esse convívio num chão de terreiro, mas nos possibilita a convivência de juntos estarmos numa seara buscando o amor, a caridade, buscando nos transformar intimamente, vencer nossas mazelas. E é sempre muito gratificante, oportuno a gente estar num ambiente sadio, onde a gente pode trocar experiências, conhecimentos, nos ajudando aí a crescer, a despertar espiritualmente cada vez mais no sentido do bem, né? Então, gratidão, nosso bom dia a todos, a bênção a todos que presentes estão, aos mais velhos, aos mais novos. Gratidão por mais essa oportunidade e, como já disse a mãe, que a gente possa ter aí uma manhã muito agradável, né, falando um pouquinho da nossa Umbanda Sagrada. Obrigado. Eliane, muito bom dia. Bom dia. Gratidão pela oportunidade, a bênção de todos. É com muito carinho que a gente vem aqui fazer essa troca de aprendizados, troca de sementes. Sempre fomos muito bem recebidas, então agradecemos aqui a oportunidade de a gente dividir um pouquinho da nossa experiência também. Gratidão. Legal. Eu me lembrei de uma coisa, a primeira vez que eu vi você na tenda de Umbanda Mãe Maria. Eu fiquei impressionado, assim, que eu sempre quis perguntar, mas não precisava ser só para você. Mas como foi você que eu vi, né? Na rodada que você dava. Eu acho impossível a pessoa rodar tanto daquele jeito e não cair. Que eu falava, ela vai cair já, não é possível. Né? Falei, meu Deus do céu, como é que a pessoa tem uma habilidade dessa? Né? Claro, é a entidade que está ali. Mas não dá tontura, não dá nada, Eliana, porque é uma coisa, parece um peão rodando. Né? É quando você deixa ser conduzido, você não cai. Uhum. Você não pode querer atrapalhar, né? É confiança. Uhum. Né? Mas isso é tempo. Uhum. É justamente o que a gente fala. Quanto mais você trabalha, mais confiança você tem na entidade. Porque você falou que você me viu rodando, mas você não me viu caindo. Uhum. No início. No início eu caía muito, porque eu ainda não confiava, até que a gente adquiriu essa confiança. Daí vai ter como fosse uma simbiose, né? Nós somos dois. Ele me conduz e eu me deixo ser conduzido. Mas foi legal até você falar isso, que você caiu também no começo. Sim, sim. Para as pessoas não pensarem que as coisas são mágicas demais. Não existe, né? Mágica, né? Você tem que estar preparado para a entidade também, né? Quer dizer, é uma coisa linda quando a gente está vendo, quando já está prontinho, né? Quando já está formado, já está... É como um bolo, né? Não adianta você falar só que lindo, que gostoso, mas e o fazer? E a massa, né? Legal, mas está resolvido o meu problema. Primeiro. Então, vamos lá. Chico, o que você pode falar de tempo e tradição da Umbanda? Para começar, né? Rui, obrigado. A gente vai aqui fazer uma abertura, explicar um pouquinho em que caminho nós estamos pretendendo seguir, porque esse é assunto para, estávamos conversando antes, né? Para uns 10 livros. Né? Esse é assunto que vai longe, noite afora. Então, a gente vai estar abordando de uma forma o mais básico possível, o mais simples possível, para que a gente tenha aí um pontapé e talvez intencionalmente, viu, Rui, a gente possa ser chamado outras vezes para dar continuidade a esse assunto. Sim. Né? Tá vendo? Já tem uma esperteza aí, você entendeu? Não faz nada à toa, não. Né? Então, talvez a gente possa mais para frente estar ampliando um pouco mais essa conversa. E outros assuntos, a gente já teve a oportunidade aqui, né, falar sobre preconceito religioso, sobre uma série de coisas. Então, para a gente seguir um pouquinho, tá? Basicamente, quero começar com uma frase de um escritor espírita muito conhecido, que ele diz que cada grupo trabalha de acordo com as suas necessidades e possibilidades. É muito importante a gente ter isso em mente, conforme o segmento da nossa conversa, porque nós vamos falar de tempo e tradições. E Umbanda, acima de tudo, é mediunismo. É mediunismo. Então, cada grupo vai trabalhar de acordo com o que precisa ser feito, de acordo com as pessoas que estão envolvidas, de acordo com as possibilidades das pessoas envolvidas, né? Eu costumo dizer que é muito como um arroz e feijão. Todo mundo faz arroz e feijão. Mas cada casa, cada cozinheira, cada cozinheiro vai fazer o arroz e feijão do seu jeito. Vai usar o seu tempero, o tempo no fogo, a maneira de usar, os instrumentos que serão utilizados, né? Então, nós vamos estar falando sobre tradições, mas vamos estar focando basicamente na nossa tradição, no que nós vivenciamos, o que foi construído junto hoje à Senzala dos Pretos Velhos, com a base que a gente tem até do Mãe Maria, né, que passou bom tempo lá, graças a Deus, e por a qual a gente tem uma gratidão enorme, né, onde aprendemos a disciplina, o do estudo, a importância do estudo, e isso nos deu condições da gente aprender várias tradições, aprender com vários irmãos que cultuam e realizam seus ritos de formas diferenciadas, mas nos possibilitou a dar segurança e seguir com a nossa. E se a gente tiver oportunidade de tempo, a mãe vai falar um pouquinho sobre Iroko, o orixá do tempo, né? O que tem isso de importância para Umbanda, o que tem isso de importância para nós, tá bom? Então, na verdade, eu queria só fazer essa abertura aqui, porque, como ele disse antes, Rui, Depois que eu fizer essa abertura e começar as duas aqui a falar, ninguém mais vai conseguir tempo. Ninguém mais vai conseguir tempo aqui para nada nesse rádio. Ô Chico, gratidão. Só gostaria que você falasse qual é o espírita que fez aquela frase que você citou. O Odilon Fernandes, eu lembro. Não. Foi o Odilon Fernandes? Não, essa não. Essa é do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, é. Cada grupo trabalha de acordo com as suas necessidades e possibilidades. Isso. O Dalmo sempre falava isso. O seu Dalmo vivia, repetindo e a gente não esquece. Né? É porque a doutrina espírita ela é uma doutrina livre. Eu, quando eu falo em doutrina espírita, eu estou falando de tudo também, né? Mas trazendo aqui para o nosso lado. Por ser livre, você não pode ficar amarrado a certas coisas. Você falou do arroz e feijão e o Rui sempre fala do carro, de carro. A General Motors faz carro. A Volkswagen faz carro, a Fiat faz carro, a BMW faz carro. Todo mundo faz um carro diferente do outro, mas tudo é carro. Tudo é carro, né? Né? E o arroz e feijão alimenta. Exatamente. Né? Então, o que que acontece? Você, às vezes, a gente chega dentro da doutrina espírita agora, só a doutrina, né? No caso, a doutrina espírita. Tem muito movimento diferente. Movimento para lá, movimento para cá, movimento para cá. Mas tudo é espiritismo. A vaidade do ser humano é que atrapalha tudo. Que, cara, de vez em quando a pessoa quer ser melhor do que o outro. Ah, não, meu movimento é melhor do que o outro. É o humano. Aquele aí é melhor, entendeu? É o humano atrapalhando. Ah, não, lá dá passe assim. O outro dá passe sem olhando para a cara da gente. O outro dá passe indo e vindo. Fala, mas não é passe, é passe. Não tem problema o jeito que é o passe. Inclusive, Jorge, me perdoe, só cumprimentando aí a sua fala. Antes, nós tínhamos uma ideia, no começo, né? Que nós tínhamos uma tradição e as outras diferentes, a gente falava, isso não é Umbanda. A gente era chamado até para conversar e falar em alguns centros espíritas, em algumas casas, em outros locais. E a gente olhava aquilo e falava, não, isso não é Umbanda. Aí vem um amadurecimento que se conquista com o tempo. E uma frase muito importante do Caboclo das Sete Encruzilhadas nos ajuda a entender o que é Umbanda. Quando ele disse que a Umbanda seria a manifestação do Espírito para a prática da caridade, então, quando você pensa nisso, não importa a forma que o arroz é feito, se ele alimenta, né? É Umbanda. Então é isso. E aí a vovó Catarina... Aí você me permite, Carlinhos, perdão, não estou corrigindo, é só para a gente se entender, por favor. Vó Catarina é a guia espiritual de Mãe Kátia, né? No meu caso, é o caboclo das Sete Encruzilhadas, no caso da... Desculpa. No meu caso, é o caboclo da Estrela Guia, caboclo boiadeiro da Estrela Guia. Caboclo Sete Encruzilhadas estava bom, hein? Nossa, já recebendo... Eu já estava aqui igual o dia que nós pedimos para o Allan Krambeck aqui no programa e anunciaram que era o Allan Kardec que estaria lá. Meu Deus, Chico tá poderoso para caramba, o caboclo das Sete Encruzilhadas. É o caboclo medeiro da Estrela Gria e a mãe Lia, ela recebe o pai José. Seria, talvez, na doutrina dos espíritos ou na espírita, o mentor espiritual, né? De cada um de vocês, no nosso caso, seriam esses. Então, nesse sentido, tá? A avó Catarina, uma vez, logo que a gente estava trabalhando ali na instituição da Senzala dos Pretos Velhos, eu questionei a ela qual Umbanda nós iríamos fazer. Porque tem tantas, né? Tantas chamadas vertentes, Umbanda Sagrada, Umbanda Molocô, Umbanda Raiz, Umbanda Macumba Carioca, tem várias, né? Aí ela virou para mim e falou assim, meu filho, nós vamos fazer uma Umbanda que é possível fazer dentro do que nós temos de material para trabalhar e existe uma Umbanda para cada pessoa. Aí dali para frente eu falei, nossa... Tem uma Umbanda para cada um de nós. Então tem uma Umbanda para cada ser humano. É porque eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de Dom Bosco, né? Que é o grande educador da Igreja Católica. E a gente vê quantos movimentos tem da Igreja Católica, mas ela é una, né? Quer dizer, ela reúne todas as vertentes da religião e consegue... viver até hoje, né? Então a gente vê que dentro do próprio movimento espírita nós temos várias maneiras de enxergar o espiritismo, assim como vocês também na Umbanda, né? Certo? Perfeito. E, Então vamos lá. Kátia, o que você poderia falar? O Chico falou que a hora que passasse para você e para a Liane, ele não precisaria falar mais nada. Não, isso não é verdade. Bom, acho que vou até ajustar a câmera aqui, então, peraí. Ah, é? Brincadeira. Não, lá em casa eu que falo, né? Não tem jeito. Uhum. Então, é. Mas é. Não tem. É lá em casa. O Chico falou que a última palavra sempre é dele. É dele, né? É. Sim, senhora. É. Sim, senhora. Uhum. Mas no terreiro a gente se respeita acima de tudo, né? E esse respeito, ele foi adquirido também por uma maturidade, né? De tempo, de vivência, de convivência e um respeito que a gente tem uns pelos outros. Bom, o pai falou sobre essa questão das diferenças, né? Os irmãos falaram, eu não conheço muitos centros espíritas, conheço poucos, mas eu fico muito pensativa, né? E eu acredito que isso seja um problema, né, que vocês devam refletir sobre, é sobre as nossas lideranças, né, de quem está à frente desse trabalho. A gente fala de tempo, de maturidade, né? É importante realmente que a gente esteja aberto ao novo, que a gente esteja aí aberto às mudanças, né? Mas eu sempre me recordo de uma história que diz assim, né? Que você entra dentro de um avião e de repente lá o piloto fala lá, olha, esse é meu primeiro voo, fiquem tranquilos. Eu testei, eu já fiz lá o meu plano de voo, já estudei bastante no papel, né? E agora vocês são a minha primeira tripulação. A gente fica desesperado, né? Ou então você vai no médico, ele fala, não se preocupa, você vai ser minha primeira cirurgia, né? Então a gente tem de pensar que as religiões, né? As casas religiosas, de que maneira que elas estão sendo cuidadas, de quem realmente está à frente, né? Quem está guiando? Porque penso na vovó Catarina, na mentora espiritual, né, que a qual eu sirvo, ela não é minha, eu sou dela. Quanto tempo ela demorou para ser guia? Quantas vidas ela precisou? Quantas experiências? Quantas vezes ela teve de cair para aprender a levantar? Quantas vezes ela teve de passar por dificuldades para ter a expertise de hoje ser chamada de um guia espiritual, não é verdade? Então, eu sei que esse é um tema que muita gente pode, às vezes, né, ter suas diversas opiniões e respeito todas, mas eu acredito que a gente precisa pensar, né, nessa forma de como as casas estão se preparando e quem está à frente desses trabalhos, com que tipo de experiência, com que tipo de vivência para poder conduzir, né, tanta gente. Porque quando você vai buscar uma religião, você está perdido, muitas vezes você está desorientado e você precisa de alguém com um pouco mais de maturidade para te ajudar. Eu conheci a Kátia quando ela realizava o Dia de Ação de Graça. Ela reunia lá um católico, um espírita e um evangélico. E era muito bonito esse culto que a gente fazia lá na empresa. Quanto tempo faz isso, Rui? Você lembra? Faz muito tempo. Fazem mais de 20 anos. Nossa. Fazem mais de 20 anos isso. Eu estava comentando que quando eu conheci eles, foram no, acho que no primeiro programa, um dos primeiros programas que eu participei aqui na rádio. Foi lá no São Paulo Connect Car FM, né? A gente estava lá em 2013, isso. A gente é jovenzinho. O Ivanildo foi também. Não, mas era um trabalho muito bonito que a Kátia fazia, reunindo os três movimentos aí, católico, espírita e evangélico, né? Eu acredito que a gente tem a religião, ela tem que nos dar experiência e a gente precisa viver isso no nosso dia a dia, né? Então, dentro do mundo corporativo, a forma com que eu consegui encontrar de trazer também, né, essa oportunidade da gente vivenciar e ter a oportunidade de ouvir outros líderes religiosos e talvez de alguma forma a gente combater aí a intolerância, né, o preconceito e instituir um clima de respeito, acima de tudo, né, a todos e a todas as formas de se cultuar e de pensar. Então, a gente trouxe isso para o mundo corporativo. E, graças a Deus, deu muito certo por um tempo, né? E eu espero que isso sirva aí de exemplo para outras empresas. O nosso programa, quando nós começamos, eu e o Jorge, nós falamos, vamos fazer um programa que não tenha conotação, só um caminho E já trouxemos aqui pastor evangélico, trouxemos um ex-padre, e trazemos vocês da Umbanda. Quer dizer, não, a gente não tem preconceito. Né? Eu gostaria até que os nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo, entendessem que nós não temos preconceito nenhum com respeito à religião e a nenhum movimento religioso. Né? Ei, eu só queria dizer também para quem está ouvindo, a gente que não está acostumado com a Umbanda, que a minha resposta da enquete foi que todo umbandista é espírita. Não estou querendo influenciar ninguém, é a minha opinião. A gente, a gente não ia comentar só no final? Depois, no final, eu vou falar que Allan Kardec também falava. Né? E vocês ainda distribuem. A gente pode colocar outra enquete. Não, não, deixa essa. Essa daí eu escolhi só para me responder. Você distribui também o Evangelho segundo o Espiritismo lá para as pessoas que vão pela primeira vez, como lá na Mãe Maria? Olha, há duas, três semanas atrás, estive lá com o Mário, na Casa do Caminho. Compramos lá, adquirimos uns 30 exemplares do Evangelho. Eu falei para ele, eu preciso de mais. Aí ele, ah, não tem. Então, quando chegar, você me avisa. Mário, você está me devendo. Você ainda não me retornou se chegou mais exemplar do Evangelho aí para eu retirar. Hoje, na casa, nós temos um estudo que a gente chama de preparatório, onde quem deseja entrar, ser filho, trabalhar conosco, passa por essa etapa. Né? E para que alguns ouvintes nossos possam entender, é algo que tem a ver com as nossas tradições, nossas raízes, são explicadas nesse curso, além de a doutrina dos Espíritos nas suas bases essenciais, algo muito próximo do Oeste. Né? Então, nesse curso, a gente estimula a leitura do Evangelho, mas eu te confesso, parei de simplesmente dar o Evangelho. Né? Eu faço o pessoal, pelo menos, pagar o custo. O valor que eu pego lá do Mário, a gente procura repassar. Porque eu não sei o que acontece ou está acontecendo, rapaz. Parece que tem coisa que o ser humano parece que só dá valor se ele paga um pouquinho, entendeu? Sim. Né? Eu comecei a encontrar evangelhos que a gente distribuía aqui e ali, não querendo fazer propaganda, mas a gente tem um sebo, e às vezes apareciam os evangelhos lá com dedicatória que a gente tinha distribuído. Mas, meu Deus, demos lá e um mês depois já está aqui o evangelho. Você, Chico, não tem problema falar do sebo, não. Não, pode falar à vontade. Não, eu lembrei do... Fui também, foi legal. Eu não sabia que o sebo era deles. Eu fui procurar um livro, estava buscando um livro, não encontrei. Eu o livro no Brasil inteiro, aí eu fui encontrar um sebo aqui em São José dos Campos. Falei, nossa, é aqui em São José dos Campos o sebo, né? Aí eu mandei mensagem, aí o Chico responde, aí eu falei, peraí, mas é o Chico. Aí eu fui buscar o livro lá. Foi a única coisa nessa história toda que me arrependo até hoje, que ele disse que só tinha o livro lá e o preço estava muito barato. Só me arrependo. Soubesse, né? Mas depois, se eu soubesse. Só falei depois que eu comprei ela. É. Pô, mas esse aí era o único livro, era caríssimo. Isso. E aí, Rui, depois que a gente começou a botar o precinho lá para não repassar o custo, o pessoal acha que, não sei, rapaz, tem dado mais valor ao evangelho, tá lendo. A gente estimula o culto do evangelho no lar. Hoje, olha, sinceramente, pegando gancho em tudo que a mãe estava falando para nós aí, né? Hoje, se você não tiver um freio moral, né? Se a gente não tiver uma ideologia que nos conduza a uma ética, você está jogando bomba em cima da cabeça dos outros por qualquer coisa. É. Né? A gente precisa. Eliane, o que é que você poderia falar para a gente sobre o tempo e tradição da Umbanda? Esses dias nós fizemos um estudo para poder passar para os filhos. Né? A gente foi falar sobre maturidade espiritual. Quando a pessoa adentra a qualquer terreiro, tem umas expectativas, né? Você é amado, aqui todo mundo é irmão, aqui todo mundo vai me acolher. E não. A gente sempre diz que ali é uma escola, que cada um vai chegar com a sua história, com a sua dor. E o aprendizado e a convivência vai fazer que a gente adquira isso. Tem coisas que vão levar tempo. Né? Quando eu tenho um irmão, um amigo de corrente, a gente vai entender que ele é um ser humano como eu, os mesmos conflitos, às vezes as mesmas dores. Então, ali é um exercício do amor, da caridade, do respeito, do perdão, principalmente. Né? E tem coisas que você vai aprender com o tempo. A maturidade emocional é você não se melindrar com, muitas vezes, uma pessoa que não te dá uma boa noite, uma pessoa que, muitas vezes, não está num dia legal e, às vezes, aquele dia ela não vai estar, ao contrário, ela vai estar precisando de apoio. E se a gente tiver esse olhar de ter o tempo e respeitar o tempo do outro, né? Tem coisas que nem o Rui falou assim, ah, eu vi você girando, viu? Que lindo. Mas é como a gente vê assim, alguma coisa, só vê pronto. Houve muita queda e muita persistência para que a gente não pudesse desistir. Né? E sempre teve alguém mais velho do que eu que me incentivava. Então, a gente fala assim que na nossa caminhada a gente tem sempre o respeito a quem veio antes de mim. Quem veio antes de mim já tem uma andança e é aquele que vai me dar o apoio. Então, é importante a gente respeitar quem vem antes da gente. Quem vivenciou coisas que eu ainda vou vivenciar. E a gente vê muitas vezes hoje o pessoal quer ser... É o miojo, como diz a mãe Kátia. É o médio miojo. Ele quer tudo há 3 minutinhos. Aí eu cheguei, eu já estou pronto, eu já dou atendimento, eu já posso ser pai de santo, mãe de santo. Mas que tipo de pai de santo ou mãe de santo você vai ver? É porque a gente está ali conduzindo cabeças, né? É você estar ajudando a vida de outras pessoas. Então, aquilo que você faz, positivamente ou negativamente, vai influenciar. A gente brinca que nossos amigos, nossos padrinhos, que a gente tem um apoio junto de nós, que ninguém faz nada sozinho, que a gente é espelho. Agora a gente virou vidro. Então, a gente sempre olha a nossa postura, aquilo que a gente faz, porque vai influenciar naquele que está chegando. A gente fala para os filhos assim, olha, quem está ali na assistência, ela vai entender a Umbanda pelo aquilo que nós apresentamos. O que a gente está representando essa Umbanda que nos acolhe, que nos abençoa a vida toda? Será que eu vou dizer para o pessoal, quando olhar aqui, vai dizer assim, nossa, que religião linda, maravilhosa? Ou vai dizer assim, olha, aqui eles não se respeitam, eles se machucam, eles se acham melhor que os outros. É cada um, como diz o pai, tem o seu arroz e o feijão. Que tipo de alimento que a gente está dando? Então, isso você vai aprender com o tempo, maturar, escolher os melhores temperos, que é sempre com muito amor, para que a gente possa dar continuidade. Porque a gente é perene. Isso tem que continuar. E a gente tem que pensar muito no que a gente vai deixar depois que a gente partir. Chico, eu posso me dirigir ao Chico, mas vocês podem responder também, né? Quando a gente fala de tempo, Chico, da Umbanda, né? Porque a gente sabe que a única religião brasileira é a Umbanda. Não existe nenhuma outra religião que seja... Quer dizer, eu acho que a litáurica, né, Rui? É brasileira também, né? Litáurica. Não sei se eles se consideram religião também, né? Mas é... religião mesmo que a gente conhece, brasileira, só a Umbanda. Mas quando a gente fala em tempo, esse tempo está condicionado a partir de 1908, né? Ou a gente tem que pegar todas essas tradições lá e buscar todas elas e juntar aqui? Pode, vai. Jorge, bom... A gente sabe que, né, já tivemos a oportunidade de falar que a instituição da Umbanda no Brasil se deu em 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas através da mediunidade de Paisélio Fernandino de Moraes, né, um jovem de 17 anos. Então, essa é uma história que a gente já contou aqui algumas vezes. Né? Só que nós hoje entendemos, e isso o tempo nos ajudou muito a compreender e a buscar, né, com mais profundidade algumas raízes, que a Umbanda ela se institui ali, ela se organiza como religião ali, mas como todas e diversas religiões, ela já se inicia e se iniciou muito antes disso, né? Então, uma coisa que eu acho que algumas pessoas que não estão dentro da religião e talvez não saibam, né, que é interessante falar, que quando a gente fala de tempo de Umbanda, né, nós não falamos simplesmente de chão de terreiro, né, de você ali presente dentro de um terreiro. Porque o processo de educação, de desenvolvimento, de trabalho da sua mediunidade, ele pode até ter começado antes, né, diante das diversas buscas. Porque, por exemplo, se eu passei antes dentro de um movimento espírita, eu tenho experiência espiritual, né, eu ganhei, eu adquiri com aquele tempo. Então, quando você é um umbandista, O teu tempo espiritual, ele se dá nesse processo de busca de conhecimento e amadurecimento que você tem na vida, né? Agora, hoje, o que é importante? Nós falamos muito do ciclo dos sete, né? Então, assim como, por exemplo, espiritualmente, a gente sabe que existe também, né, a questão do ciclo dos sete, com sete anos, aquela questão do esquecimento, né, de fechar a moleira. Então, dentro da Umbanda, o ciclo dos sete também é muito importante, né? Então, os seus primeiros sete anos, eles são decisivos, ele tem uma razão de ser, aí depois os sete. E aí a gente entende hoje que com 21 anos, né, você está começando a se tornar um bom medianeiro. Então, nós estamos aí adquirindo os nossos 21 anos logo, se Deus quiser, né, para que a gente possa começar a se tornar um bom instrumento da espiritualidade. A Umbanda é muito anterior a 1908, mas há de se louvar, né, todo o trabalho e a dedicação de Pai Zélio Fernandino de Moraes nessa instituição, né, porque a Umbanda, praticamente, através dele, nasce dentro da Federação Espírita do Rio de Janeiro, né? E era a Federação Espírita Brasileira naquela época, né? Sim. Você quer falar alguma coisa, Chico? Você viu? Eu passei para ela, porque quando você perguntou, eu falei assim, deixa eu passar para a mãe, que ela acabou de fazer um estudo sobre o assunto. Uhum. É, porque o que a gente vê é o seguinte, né? Embora, quando a gente estuda um pouco a Umbanda, a gente vê que foi a iniciativa do Astral Superior para poder também regulamentar alguma coisa que estava muito bagunçado, né? Naquela época, muita mandinga, muita assim, tipo assim, magia negra, baixa, europeu trazendo as coisas para o meio do. Tem que misturar mesmo, não tem jeito, né? Tem que misturar, peneirar e ver o que, é que sai de bom. Eu acho que é. Acho que a espiritualidade, ela sempre trabalha com muita sabedoria, né, para organizar, para direcionar. A Umbanda, havia uma necessidade até do nosso país, né, de terras brasileiras, para que essa religião ela pudesse trazer e abraçar esses povos, né, que estavam aí no astral e que precisavam se manifestar. E aí, como você mesmo disse, né, existia uma necessidade dessa organização. Lógico que muita coisa que a gente ouve falar, né, Jorge, e a magia negra, não pode mais falar magia negra, né? Magia negra é preconceito. Uhum. O pessoal fala assim, é magia negativa. Não, né? Tem umas coisas aí que de repente a gente está sendo processado e nem sabe, né? Né? Porque a gente não sabe se mudou. Né? Estamos passando por um processo de adaptação. Uhum, e aí se pensar assim, né? Na etimologia, né? No estudo da própria palavra, a magia negra é a magia que os negros faziam. E nem sempre a magia que os negros faziam era uma magia negativa, né? Muitas vezes é uma magia para curar, para salvar. Para ajudar. Você vê falar muito em magos brancos e magos negros. Ainda é moda falar isso, né? Sim, sim. Aí você fica assim, para quem entende, vê que não tem nada a ver com negro, né? Não tem nada a ver com a cor. Né? Mas acaba misturando, acaba ficando uma coisa assim. Tem coisa que é bom acabar mesmo, né? Tem coisa que é bom mudar, colocar tudo de uma vez na prática. A gente sabe que a questão da intenção é o que vale, né? Uhum. Mas hoje nós temos que realmente... Existe também até um cuidado, né, nosso, né? Porque nós tratamos com diversas pessoas, tratamos com diversos... né? A questão da sexualidade, da cor, da raça, até da posição social. Então, assim, a gente tem procurado e vamos... sempre está trabalhando para ter uma fala sempre de muita igualdade, né, que abrace a todos. Mas eu entendo, não me perdoe, não quis, né, te corrigir. Não, mas que a gente... muito obrigado. É que a gente tem procurado aí trabalhar no sentido de realmente trazer esse ponto de vista e essa forma de pensar para que a gente entenda o quão importante para nós essa raiz negra, né, e o quanto a gente precisa valorizar e respeitar. A Eliana acabou de falar em milindre, né? Aí daqui a pouco você achou que eu podia estar achando ruim estar comendo. Pelo contrário. Foi muito legal. O esclarecimento aí. A gente tem que... Esses dias eu vi alguma coisa assim, mas não era relação à cor, não. Era outro tipo de coisa que a pessoa falou, não, mas você não pode mais falar isso. Eu falei, meu Deus, eu não sabia. Sabe? Tá cheio de coisa que a gente não sabe mais, assim, porque tá, assim, mexendo com tanta coisa que você não sabe, né? Animais, por exemplo, né? Com animais é mais protegido do que tudo que a gente pode imaginar. Tá errado? Não, não tá errado, né? Mas é uma coisa assim que você fala, mas eu não sabia disso. Tem coisa que a gente não sabe. Se você não tiver ligadão ali, você não sabe o que você pode falar, que você não pode falar. Hoje existe uma questão que fala sobre o letramento racial, né? Que é algo que, por exemplo, eu chamo a mãe, minha amiga, minha irmã de muitos anos, né? Eu chamo ela de nega, né? Eu sempre chamei ela de nega, até hoje. Os meus netos chamam ela de nega, né? Os pequenininhos é nega. Ô, cara, você tá de brincadeira. Vocês têm neto já? Já, 3 netos. Olha lá, Rui. 3 netos. Já tem neto. Três, né? Tem uma mocinha já. É, nós temos 3, né? Tá vendo? O tempo passa, né? O tempo passa. Então, ela sabe que essa forma de falar é um tratamento carinhoso, né? É um tratamento de proximidade. Mas, às vezes, ao olhar do outro que está vendo, né? Que não nos conhece, que não sabe, pode soar de uma outra forma, né? E nós entendemos hoje que, como você diz, daqui a pouco a gente está sendo processado e nem sabe por quê. Eu lembro do... A gente cantando com o Grupo Castelã. E eu fazia graça pra caramba com todo mundo. Eles chamavam de velho, chamavam um de louco, chamavam um de coisa e tal. E eu falando com a Tiana, era sempre que eu brincava, porque a Tiana era mais assim, cabelo mais branco, mas eu sempre brincava, tudo. E no asilo queriam segurar ela lá, não queriam deixar. Quando eu saí da apresentação, o senhor me chamou e falou: você está me mexendo muito, ela é uma pessoa da terceira idade. Você não pode fazer isso com ela. Eu falei, mas não. Você ficou com dó dela? Ela falou, fiquei. Eu falei, então leva ela para sua casa. Não, mas sabe que eu tinha um aluno, quando eu dava aula para a quinta série, e aí eles começaram a falar dos apelidos. Eu falei, então quero saber o apelido de cada um. Eles começaram a falar apelido. Quando chegou no Edilson, a menina falou, é negão. Eu falei, mas como é que você chama de negão? Ele tem um nome tão bonito. Aí ele olhou para mim, o Edilson olhou para mim e falou: não, professor, eu gosto, me chamo de negão. então até hoje, já está com quase 60 anos, eu encontro com ele: ô negão, ô professor, tudo jóia? Então a gente vê que tem alguns que não acham ruim essas coisas, mas tem alguns que... É a forma que aqui falam, né? A gente sempre... eu falo como negra, a gente sente a diferença de um carinho ou de uma ofensa. Sim. Né? É. Eu entendo que quando alguém... meu apelido em casa é negra preta, gente. É negra preta. Então, tanto que a gente brincava assim, mas por que negra preta? Porque não tem negra branca. Uhum. A gente sempre brinca assim, mas é a forma como se fala. Por exemplo, diferente alguém falar, a mãe falar, oi, negra, tudo bem? O pai Chico. Ou a gente falar assim, ó, aquela neguinha. Ou, quem fez isso aqui? Foi aquela negrinha. Isso é ofensivo. Entendeu? Então, mas é a forma, gente. Eu tenho uma amiga professora de inglês lá na ITEP. Ela era negra. E eu falava, poxa vida, você, como é que fica o tratamento de você? Eu falava, não, eu gosto que me chame de negra. Porque eu não sou colorede, não sou moreninha. Porque tinha aquela mania de colorede. Ou aquela pessoa de cor, a gente não é lápis? De cor. Eu falava, não, é pessoa de cor. Quero que me chame de negra, porque eu sou negra. Eu falava, poxa vida, que bacana. E ela... pegava no pé da turma, quando chamava de moreninha, falava, não sou morena, não sou negra. Também a apresentação do Castelão, também o senhor Rodolfo sempre cantava Crenti, né? E a gente fazendo a apresentação, depois a pessoa falou, eu senti falta daquele senhorzinho, sabe? Aquele senhorzinho. Eu falei, que senhorzinho? Só tem senhorzinho aqui. Não, aquele senhorzinho assim, de cor. Eu falei, não, aqui não tem ninguém de cor, não. Não, um senhorzinho que canta crentinho. Eu falei, não, um negro que canta crentinho. Falei, é aquele mesmo. Eu falei, não, mas aquele ali só médium consegue ver. Que aquilo ali é um preto velho que acompanha a gente. Só médium consegue enxergar ele. Ele ficou olhando assim para minha cara. Falei, esse cara deve ser um palhaço. Eu falei, é verdade. Mas você sabe quando a pessoa está falando com carinho e quando está debochando. A gente sempre sabe. Mas eu, graças a Deus, eu fui criado por um pai maravilhoso. A gente sempre teve muito orgulho de ser negro. Sim. Então, a ofensa do outro, o que o outro fala, para mim só diz dele. Eu nunca tive nenhum problema com preconceito. Eu falo assim, eu tenho dó quando eu penso assim, quando a gente sofre algum quilógico que eu já sofri. Mas eu fico pensando, meu Deus, que cabeça, né? Que pequeno. Mas isso não diz quem sou eu. Então... Isso. Eu também já passei pra muito mim? Por isso, por ser nordestino, baiano. Né? É. Então, e o jeito que você falou é muito interessante, porque depende a pessoa pode usar a mesma palavra e você e as conotações ser totalmente diferentes. Né? Chamar a gente de baiano de um jeito, chamar de outro. Às vezes ela está chamando com carinho, uhum. e porque conhece a gente, uhum. e tal, está falando, está exaltando. E às vezes a pessoa está falando ofendendo, uhum. né? Tipo assim, né? Você lembra, antigamente qualquer besteira que se fazia na vida, porque o cara era baiano. Fala, ah, o cara está fazendo baianado, o cara está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, mas eu então... sofri muito bullying por causa de ser pobre. Eu morava numa cidadezinha pequenininha, então pobre lá era colocado de lado aí, né? E era, a gente sofria muito preconceito por causa de ser pobre, né? E aqui no Brasil tem muito preconceito de pobreza, né? Uhum. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês também, assim, curiosidade, Chico. O que a gente tem viu, por exemplo, no último censo, foi que o espiritismo deu uma caída, assim, no, na quantidade, né? Mas só que a Umbanda subiu. A Umbanda está aumentando. Cada dia que a gente passa, a gente está vendo que a Umbanda está crescendo mais. O que, que se deve a isso, Chico? Jorge, talvez aí alguns fatores possam ter impactado. Primeiro, uma maior liberdade para que os umbandistas se manifestem abertamente, de acordo com as suas preferências. Existia, e eu já tive a oportunidade de presenciar isso várias vezes, de alguns umbandistas, um certo receio. Que religião é a sua? Ah, eu sou espírita. Não, você é espírita ou você é macumbeiro? Eu brinco com o pessoal, você é macumbeiro. Ainda faço essa brincadeira lá, né, com o pessoal na assistência, embora o termo macumbeiro, às vezes, também intencionalmente usado, uhum. pejorativamente, mas a macumba ela tem a sua razão de ser, é um instrumento musical, mas era a forma também que pejorativamente se utilizava lá no passado, no, nas perseguições. E aí, talvez, até trazendo um pouco desse receio, desse medo de não ser aceito, acredito que muitos umbandistas não revelavam abertamente, né, a sua preferência religiosa ou a sua filosofia religiosa. Tá? Isso acredito ser um fator. Um outro fator é que ocorreu aí um movimento dos anos 80 até 2000, mais ou menos, de muitos umbandistas saírem da religião e ingressarem a outros segmentos, inclusive evangélicos. Um outro fator também, isso se deu por conta de muitos terreiros lá nessa data, nessa época, não prepararem continuadores. Então morria lá, ó, falecia, desencarnava o pai de santo, a mãe de santo. Não tinha, no tempo, preparado pessoas para dar continuidade. Aí os filhos, eu não quero isso, eu não quero continuar, não tem quem vai continuar. Saíam da religião e procuravam outras. Né? De 2000 para cá, a coisa se tornou um pouco mais aberta, a gente está conseguindo falar mais tranquilamente, embora muitos terreiros ainda são atacados, apedrejados, ainda exista esse tipo de coisa, né, acontecendo, infelizmente. Mas de 2000 para cá, a Umbanda ela pôde se mostrar, talvez até com o advento da internet, que tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, mas a Umbanda pôde se mostrar mais, mostrar... Porque a Umbanda ela é linda, ela é muito bonita, né? Ela é plástica, ela, na sua essência, ela é uma religião muito linda, os toques chamam a atenção, e isso tem também os seus pontos positivos, mas também os seus pontos negativos, aquela coisa que a mãe, né, tava falando aí, quem está nos conduzindo? Hoje em dia, às vezes, a pessoa faz aí um curso aí qualquer, uhum. na internet, sem botar o pé no chão, no terreiro, nunca conduziu almas, faz o curso lá, abre terreiro, eu já sou pai de santo. Ou a gente vê também, pai, o pessoal faz, né? um curso e não precisa de terreiro para desenvolver, para trabalhar. Que sentido faz você ter uma mediunidade e incorporar na tua casa? Então, a gente, assim, só para voltar na pergunta aí, né? A gente acredita que esses sejam fatores básicos para que as pessoas possam hoje dizer mais abertamente, eu sou umbandista, e a gente tenha voltado a uma realidade, uma coisa mais próxima do que realmente acontece. Tá? Sobre o movimento espírita, exatamente, eu não posso dizer para você o que pode estar facilitando uma maior ou menor participação do movimento. Né? Mas sobre a Umbanda, eu acredito que esses fatores sejam aí os principais para que esse aumento no censo tenha acontecido. Será que a atração do jovem pela Umbanda pode ser um dos fatores? Deixa eu me responder essa. Perfeito. Ótima pergunta. Eu acho que é excelente a colocação, porque era uma questão que a gente ia falar, né? Porque a quantidade de jovens que nós estamos recebendo na casa. Aliás, nós tivemos no começo... Foi março, né? Foi março. Nós fizemos um encontro, é o quarto encontro de jovens umbandistas. A ideia é trazer esses jovens para dentro do terreiro, né? E estar conversando com eles sobre assuntos diversos e reuni-los, né? Juntos dentro de um único movimento. E a gente recebeu, assim, tivemos que fechar a inscrição porque a casa não tinha uma estrutura para receber uma quantidade maior de jovens, né? Então, a ideia é até a gente estender isso, né, em outras casas, ou estender isso por mais dias, mas esse ainda é um projeto. Mas a quantidade de jovens é muito grande. O que a gente tem que ponderar, e eu acho que isso é fundamental, é que essa juventude, ela é uma geração da pressa, né? É uma geração da urgência. E eles, hoje a gente está vendo, e a gente brinca dos médiums TikTok, né? Que é onde tá, é bonito, né? É plástico, as roupas, a incorporação, mas ainda sem conteúdo, profundidade e principalmente experiência. Então, acho que o papel hoje dos terreiros, principalmente, é receber esses jovens, entender qual é a necessidade e, de alguma forma, tentar se aproximar dessa linguagem. Eu não estou dizendo que os terreiros têm que se tornarem terreiros TikToks, mas entender, né, para que a gente possa acolher e direcionar esses jovens. Porque estão carecendo de ajuda, estão carecendo de direcionamento, estão carecendo de informação, né? Eles têm pressa. Então, vamos usar essa pressa a nosso favor. Vamos pensar de que maneira a gente pode utilizar isso para que eles... Então, por exemplo, hoje nas minhas mídias sociais, né, cuidando do Instagram, quem que está à frente desse trabalho? É um jovem. Quem está cuidando aí, né, das imagens do terreiro? É um jovem. Então, a gente tem procurado inseri-los dentro desse trabalho. E uma coisa que é muito importante dentro, que chama muito eles, é a musicalidade. A música, isso também nas igrejas, né? Chama muito os jovens para o movimento. Então, um encontro de curimbas, né? Um curso de atabaques, isso daí também ajuda bastante. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui, que eu estou acompanhando aqui no YouTube. Os filhos da casa estão se pronunciando, a bênção de todos, gratidão, viu, gente? Gratidão por estarem conosco aí. Mas o Caboclo Girassol, que é a escola de curimba qual eu me formei, que é em Taubaté, eles estão aqui, mandaram um oi aqui no YouTube. Então, eu quero pedir a benção à mãe Márcia, à mestre Roncalli, que nos ensinaram muito sobre a musicalidade na Umbanda. Eu tinha feito a pergunta para você, foi eu mesmo que fiz, mas a dona Valéria tinha feito aqui também, a mãe. Aqui a senhora atribui tantos jovens procurarem Umbanda, né? Então foi falado agora. Eu estava perguntando aqui no finalzinho, Carlinhos. Sabe o que é? Tem tanta gente aqui hoje, nunca teve tanta gente assim igual tem hoje aqui, ao vivo. Já bateu mais de 170 aqui, ao vivo agora, assistindo direto, né? Porque depois aumenta depois é que vai aumentando a quantidade, né? Aqui perguntando. Mas agora tem muita gente aqui, vai ser complicado, viu, pessoal, falar o nome de vocês todos aqui. Ah, mas então, né? Se não responder, se não participar, o couro vai comer quando nós chegar lá, né? Estão todos aí por livre e espontânea vontade. Isso, mas você vê que legal, mas é bacana aqui, olha quem está ligado aqui, o Emanuel Souza Costa, a Diana Souza, a dona Valéria, que está aqui agora também desde o começo, Dulcival Ferreira, o Cristo Iê. Eu só estou falando o nome, tá, pessoal? Porque não dá para ficar comentando. O Rodolfo, seu Rodolfo Alexandrino, Sol de Vibes aqui, da Senzala. Às vezes tem esses nomes que colocaram agora no YouTube pra gente, complica a gente falar o nome. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, do Teatro Entre Espírita Amor e Redenção. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. A Érica Leandro. Mandar um abraço pro doutor Benedito, que ele foi operado, né? O glaucoma, e tá passando bem, e tá se sentindo bem melhor agora. Legal. Aqui é o nome aqui, Careca Polimentos. Orgulho desse trio. A Marlene Faria, a Mariângela, mãe do Rodrigo, aqui mandando. Não sei se é. Não, Maria Pereira Correia. Bom dia a todos, abençoe meus pais, um ótimo domingo. É, a Janete Patrícia, a Jane Patrícia, abençoe Chico, mãe Kátia, né? E aqui está a Ana Cláudia Bezerra, bom dia. A Lani G, o Fábio Vieiras, o Marcos Sugai, nosso amigo Marcos Sugai lá de Santos, a Maria Negrão, maravilhoso dia. É, Mela Marítimes, Rodrigo, vamos preparar a próxima música aí. Acho que a gente vai colocar aquela do Ari Rangel. Bom dia, querida equipe do Vivência, Adeli. Um abraço, a Sueli Castelo Branco, o José Cleisson, também aqui ligadinho. Nuno Macaé, Renata Maria, Filipim, Leonardo. É... E Jorge. Marta Nogueira, Marta, ou Marta, lá da casa da Marcela. Um grande abraço, Marta. Alexandrino, legal. Querido. Você ia falar alguma coisa? Gisele Lacerda, lá de Itaberá, também aqui ligadinha. Ia falar alguma coisa, Rodrigo? Sim. Digo. Não, só para falar também que a gente colocou um microfone lá no Tião, lá fora. Eu queria fazer um teste para ele comentar o que o pessoal tá ligando aí, quem ligou para a gente, legal, também, né? Legal. E participar desse momento conosco, né? Então, deixa eu só pegar aqui, liberar ele aqui. Posso continuar falando? Pode. Quando você está falando aí, eu vou liberar ele. Lani Jean aqui também. Leonardo. O Edson Andrade aqui ligadinho. Edine Maria. Edine. Edine. Edine. Edine. Edine, é. Wilson Souza. A Maura Russo. A Letícia Pereira. A Letícia Pereira colocou um dia histórico e abençoado no programa para todos os amigos vivencianos, com a bênção das amadas Mãe Kátia, Mãe Li e Pai Chico. Que lindo aprendizado que sempre nos acaricia. Um dia tio, muito já, bom. Já liberei aqui. Tião, só faz um teste aí para gente. Fala no microfone aí. Bom dia, amigos. Ó. Funcionou? Funcionou. Ah, perfeito. Bom dia, vivencianos. É, mas aqui eu não estou escutando nada. Estamos aqui de volta, não? E participando de forma... E agora, está ouvindo? Está ouvindo, Rui? Baixo. Está baixo? Sim. E tem que falar mais perto. Não, se vocês estão ouvindo, eu estou surdo. Não é possível. Bom dia. Muito bem. Bom dia, então, a todos. Muito prazer estarmos aqui novamente nessa... Seara bendita, hoje com os nossos irmãos da Umbanda, sempre trazendo mensagens e aprendizados maravilhosos. Legal, bacana. Não, o pessoal da internet está escutando bem, né? Tá escutando, tá, só o Jorge que está surdo aqui. Uhum. Ele está igual ao Silvio. A Thalita Baier aqui ligadinha também. Carvalho Souza, Antônia Varoto, feliz domingo, paz e luz sempre, é sempre muito bom ouvir a mãe Kátia, pai Francisco, mais a mãe Li. Esclarece nossas dúvidas e ensinamentos com amor. A dona Maria Alexandrino, um grande abraço para ela aqui também. Mais uma vez, Antônia Varoto mandando aqui um abraço para o nosso programa. Tablet 03 aqui também, bom dia. Auro As. Bom dia também aos pais aí. A Debbie também, mais uma vez aqui. O Manuel Souza Costa. Eu sou um bandista, mãe Kátia, mãe Li e pai Chico. Onde eles estiverem, eu estarei. Auro Carvalho Souza. Valdeci Braulio. Ô, Carlinho, vai anotando as perguntas aí. Valdeci tem uma pergunta, certo? Sim. Alan João. Sandro Milhouse, iniciando o domingo com palavras sábias e abençoadas. Wilson de Souza, a Irene do Espírito Santo, bom dia, amigos. Leleco, orgulho em ser umbandista. Mandar um abraço lá pro Gustavo, né? Pedir desculpa para ele que eu não consegui passar lá, que eu tava em Santos essa semana. Eu fui. Essa semana não, fui quinta-feira, de quinta para sexta lá fazer um trabalho. E não consegui escapar lá. A gente foi lá no porto lá e de lá tive que voltar correndo. Mas já deixo um abraço aí pro Gustavo, pro Zé, que a próxima vez eu tento voltar com mais calma também. E pro Marcos Sugai também, Marcos Sugai Ogama, que me indicou lá um restaurante para levar o cliente. Ficou muito bom, hein? Uma churrascaria lá espetacular. Muito boa. Você obrigado, conseguiu vender? Marcos. Conseguiu vender as coisas pro cliente? Não, lá a gente estava fazendo uma prova de conceito. Ah, bom. Uma prova de conceito lá. Não era. Não deixa de ser uma venda, né? Mas lá estava testando lá um conceito lá e deu tudo certo, graças a Deus. E obrigado, Marcos, pela indicação. Legal. A Márcia Prado aqui também ligadinha. A Claudinha Ribeiro, bom dia, amigos vivencianos. Que alegria poder ouvir pai Chico, mãe Kátia e mãe Li. Muita sabedoria que nos passam sempre. A Claudinha, que é da AME e também da Cesala. Né? É, o Daniel de Mello, bom dia, amigos. É o No Master. É, Adriana Cury, a Renata Maria, orgulho de ser filha do Cesala. Elaine, o Caboclo Girassol. Aí é o pessoal que você falou, né, Kátia, que está ligadinho aqui com a gente. Legal, um abraço para todos vocês também. Qualquer dia a gente tem que chamar eles aqui também, né? A gente vem aqui, o pessoal do Mãe Maria já veio, aqui o pessoal do Senzala sempre vem também, e também o pessoal lá do... Como é que é o nome? Vale. Não o Banvale, não. Do Pai Jeremias e Vó Catarina, né? Sim, tá. Que é do Walter e da Sandra lá também, vem. Só repete aí que o pessoal não ouviu, tem que falar... Quem? Você falou, o nome do terreiro? É o terreiro Caboclo Pena Branca, lá de Taubaté. É o Caboclo Girassol, é a escola de Curimba, né, do Mestre Vale. Eles são maravilhosos, assim, para trazerem, ó, tragam de verdade, para falar sobre musicalidade na Umbanda. Eles têm muita experiência. Então, que legal, né? Olha um tema. A Kátia já deu, tá vendo? Eu venho junto, tá? Isso. Legal. É, Fabiano Lenon está aqui ligadinho com a gente também. É, Rita Calil. Estou assistindo a entrevista agora e estou muito emocionado. É lindo ver a forma como vocês falam da Umbanda com tanta verdade, sabedoria e amor. Dá um orgulho enorme fazer parte dessa casa. É, a benção à mãe Kátia, mãe Li e pai Chico. O Dinho dando um bom dia, o Dinho que começou o domingo, ele sempre coloca isso aqui, o Dinho que está lá em São Sebastião. Juliana Maia, a benção também aqui a todos. O Dinho, a Caterine Bacos também, filha do Bacos também, dando um bom dia aqui a todos. A Adriana Cury, a Irene do Espírito Santo dando um bom dia. A dona Valéria, que a gente tinha feito a pergunta lá atrás, né? Monus, aqui ficou complicado falar esse nome. Mon NSUSDR. O Thiago Montalvini. Apenas 17:44. Olha que legal. Tem uma pergunta aí, viu, Carlinho? Você viu? Não, eu sei, mas vai anotando as perguntas que é você que faz, senão a gente perde as perguntas do povo. A Vanessa Marinho, Luiz Rafael. Vou parar. Pessoal, desculpa aí, viu? Tem muita coisa. Se eu ficar falando só o nome, vamos ver se a gente consegue falar mais alguma coisa depois, que aí a gente não consegue. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mas aí o Chico e a Kátia e a Eliane, eles acabam quebrando aqui o nosso verdade. O Ari você já leu, né? Ainda não? Não. Tá, o Ari ele mandou bom dia, família Vivenciana. Um bom dia, queridas mãe Li, mãe Kátia e pai Francisco. É um excelente ter um programa falando dessa religião maravilhosa da matriz africana. Infelizmente, ainda persiste o preconceito e intolerância em grande parte da nossa sociedade. Mas por desconhecimento do que propriamente maldade ou ignorância, né? Ou por desconhecimento ou por maldade e ignorância, né? Conheço uma mãe de santo em nossa cidade que teve seu templo invadido e ainda sofreu forte violência física. Além, é claro, de psicológica, né? Violência psicológica também. O que os amigos acham, né? Então aí eu deixo depois uma pergunta para vocês comentarem, né? Hoje, pode-se dizer que a Umbanda já tem a mesma respeitabilidade das outras religiões? Ou isso é varrer o problema para debaixo do tapete? Obrigado pelas excelentes explanações e muito axé para todos. Gratidão, queridos. Vai falar, mãe? Fala. pergunta. Pode ser um de cada vez, tá? Não, a gente está aqui se dividindo um pouquinho para cada um poder falar um pouco. Bom, eu acho que não é que a gente está varrendo para debaixo do tapete, né? Eu acredito que, dentro do que nos é possível, a gente tem tratado a questão do preconceito, né, do respeito, em todos os âmbitos. Eu sempre digo, lá dentro do nosso terreiro, né, para os filhos, que o respeito, ele também é uma construção. Aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente faz, vai dizer muito a respeito de nós, né? A nossa postura, o trabalho, e que a gente deve procurar também fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Só que é do ser humano que aquilo que ele não conhece, ele simplesmente afasta, né? Então, a gente ainda vai viver, a gente está caminhando ainda em passos muito pequenos no que diz respeito a isso. Porque enquanto... Ontem ainda li um trecho da Boa Nova para os filhos, quinta-feira, que enquanto o evangelho não florescer no coração do ser humano, né, nós não veremos ainda uma nação de pessoas boas, de pessoas realmente que desejam e trabalham pelo respeito ao seu próximo. Então, nós ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Mas eu quero salientar que, assim, nós, na nossa casa, nós nunca enfrentamos, né, um preconceito aberto dessa forma, né, depredando, jogando coisas, não nesse sentido. Mas hoje, por exemplo, nós estamos numa internet, né? É campo aberto, as pessoas dizem o que querem. Então, às vezes, acontece da gente postar ali uma foto, postar um vídeo, né? Aí fazer um comentário, né? A nossa atitude, a gente procura ignorar aquilo que a gente entende que não faz sentido e não vamos desperdiçar a nossa energia, porque tem pessoas que simplesmente querem a discussão, né? Elas querem plateia. Então, a gente, em alguns momentos, mas em algumas situações, a gente acha importante pontuar. Uma coisa que aconteceu foi interessante, que uma pessoa colocou lá num dos nossos vídeos: cadê os pretos dessa religião? Porque é uma religião de matriz africana e só tem branco. Japonês, né? Cheio de japonês. Japonês, uhum. Tá cheio de japonês, né? Então, assim, isso a gente procurou pontuar. Então, a nossa casa é aberta a todos. Nós recebemos brancos, pretos, amarelos, pardos. Ela está aberta a todos. Mas chega quem quer e fica quem deseja ficar, não é verdade? Então, mas é só para o pessoal saber que, em 1988, o Sarney sancionou uma lei que falava dos crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor. A Dilma Rousseff, ela fez no Dia Nacional da Umbanda, esse é do Lula, Dia Nacional da Umbanda, a Dilma, ela fez a lei da intolerância religiosa. E nós temos a lei municipal aqui do dia da Umbanda, que é o dia 15 de novembro, é o dia que a gente comemora aqui o dia da Umbanda, né? Então, cada ano está sendo uma coisa mais bonita do que outra, né? Não, o problema é quando os políticos usam isso aí só para, em vez de do com objetivo final, né, que é ajudar realmente, né? Tem alguns que usam para poder ganhar voto, né? Mas, enfim, não, mas tem que o cara, eu acho que precisa ser feito. O interessado ou não estando interessado tem que existir, né? Com certeza quem criou a lei de Kardec aqui em São José dos Campos também estava interessado. Também estava interessado, né? Mas não interessa quem criou, o que interessa é quem criou. Mas um dia, eu acho que assim, e está lá no Livro dos Espíritos, um dia a gente não vai precisar de tantas leis, né? Talvez o ser humano tenha consciência. Esse é o ponto, essa é a minha crítica. Um dia a gente não vai precisar de lei para ter consciência. A gente vai criar consciência sem ter que ter uma lei obrigando a gente ter tolerância e tudo mais. Essa é a minha crítica, entendeu? Enquanto a gente viver ainda num planeta de regeneração, não estou falando de expiação e prova, não. Enquanto a gente ainda estiver no planeta de regeneração, vai ter que ter lei pra caramba. Não vai acabar nada disso que a gente está pensando. Isso eu concordo. Não tem jeito. Mas um dia, quem sabe, a gente não precisa ter tantas leis. Né? Exatamente. Então, e nós tivemos no dia 15 de abril, na Câmara Municipal, o cumprimento da lei que já fazem 30 anos que foi criado o dia de Allan Kardec, em homenagem a Kardec, porque no dia 18 de abril foi editado a primeira edição do Livro dos Espíritos. Olha, estava lotado a Câmara Municipal. Nossos parabéns para o Daniel e para o Rodolfo, que foram aqueles que organizaram esse evento. Eu não pude estar lá, mas eu fui antes. Te dar um abraço lá.

E hoje nós estamos aqui com a Kátia, com o Francisco e com a Eliane, falando sobre tempo e tradição da Umbanda. Jorge? Então, vamos continuar aí conversando. Vamos fazer pergunta, porque se a gente não fizer pergunta, a gente vai deixar os nossos vivenciantes aqui na mão. Mesmo que a gente não fale, que a gente tenha que falar tanto, Chico, mas vamos dar isso. Atenção pro pessoal, né? Francisco, o Valdeci Brau lhe diz: sou casado há 30 anos e minha esposa católica diz que sou macumbeiro. Eu fico feliz e digo a ela e aos amigos que eu sou macumbeiro de Jesus. Vocês também são macumbeiros de Jesus? Valdeci Braulio. Valdeci Braulio. Valdeci, no início da nossa fala, a gente traçou um roteiro básico que seguiríamos, que independente da forma com que o arroz fosse feito, tudo é arroz, né? A fala do caboclo das sete encruzilhadas, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, quem busca assim viver, busca assim exercitar seus caminhos, com certeza é de Jesus. E seja bem-vindo. Caso você queira desenvolver suas aptidões macumbísticas, nós temos aulas, cursos no terreiro. Será muito bem-vindo nos nossos cursos de atabaque, na nossa escola, quando possível, né? Ingressar e participar dos nossos eventos, dos nossos trabalhos. Gratidão pela pergunta, Valdeci. Aqui nós temos arroba apenas 1744. Você vê como é que tá maluco esse negócio de YouTube, né? Que aparece arroba na frente de todo mundo, é o que tá aqui que a gente tá falando. Ele pergunta, ele ou ela, né? Pergunta, qual a influência do kardecismo na Umbanda praticada no Senzala? Eu acho que essa pergunta ela é bem direcionada, porque isso é importante os nossos ouvintes, né, os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora entenderem, né? A Umbanda ela é uma religião de sincretismos, mas cada Umbanda, cada terreiro, né, vai assumir mais ou menos características de determinadas influências. Então, nós teremos Umbandas mais africanas, nós teremos Umbandas ligadas ao xamanismo, nós teremos Umbandas mais ligadas ao movimento esotérico, né? E nós viemos de uma Umbanda onde a prática, né, do estudo do Pentateuco, onde nós éramos ensinados, né, a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Né, vocês conhecem, Mãe Maria é uma escola para todos nós. Então, nós carregamos a tradição para o Senzala. Então, nossas reuniões são sempre iniciadas com uma leitura, né, de uma página do Livro dos Espíritos e o preparatório, que é o processo é a porta de entrada, né, para aqueles que querem se tornar filhos do terreiro. Eles passam por um ano de aprendizados entre Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. O que não nos torna espíritas. Espíritas, isso que é importante. Peraí, não nos torna espíritas, mas nós temos grande influência do Espiritismo. O... Sim. Peraí, essa diferença que eu gosto de fazer. Isso, a doutrina espírita é o que a gente chama de kardecista. Agora, espírita, para mim, todo mundo é. Perfeito, né? Perfeito. Segundo Allan Kardec, todo aquele que acredita na manifestação dos espíritos é espírita. Isso. E ele ainda cita tudo quanto é religião. Fala, vocês podem ser de todas as religiões e serem espírita. Porque quando a gente vê também o espiritismo, ele, no começo ele era muito mais filosófico e científico do que propriamente religioso, né? Então, ele cabe todo mundo dentro. Agora, você não precisa ser da doutrina espírita. Uhum. Né? Quando você junta a doutrina espírita, a religião está no meio, né? A Sim. parte religiosa. Agora, fora isso, todo mundo é espírita. É que é preconceito também, com certeza. Sim. Né? Preconceito, você vai a Umbanda, tá cheio de centro espírita, mas é centro espírita de Umbanda. Uma grande coisa. O que tem centro espírita de Umbanda? A pessoa coloca o nome que ela quiser. Quanto a isso, não tem problema nenhum. E também tem preconceito dentro da Umbanda também, quanto espiritismo também. Isso aí a gente sabe. Sim. Né? Dos dois lados. Agora, quando a pessoa quer xingar a kardecista, fala, você vai lá bater tambor, aí o cara fica bravo. Né? Então, tem esses preconceitos aí o tempo todo. Mas não adianta você fugir do que está lá registrado pelo codificador. Foi ele que falou. Quem eu aprendi, sabe com quem? Com Down. Aprendi com ele. Porque era isso que eu queria falar também, Chico. Vocês terem se desenvolvido dentro de um conceito do Dalmo, ali da disciplina, da ordem, do equilíbrio que existia dentro da casa, né? Da organização. Então, é uma escola que o Dalmo fez. Muito. Uhum. E escola a qual somos muito gratos, disse isso já, né, antes, e repito, somos muito gratos, nos possibilitou a avançar em determinadas filosofias, conhecimentos, mantendo a gente com o pé no chão, né? Nos ajudando a selecionar, isso é bom, isso não é. Você quer ver? Recentemente recebemos uma crítica de alguém que deixou a casa, há uns tempos atrás aí, e falou, nossa, eu vou sair porque vocês são muito cristão. Como? Aí eu fiquei pensando... Não sabe o que é Umbanda, né? Eu fiquei pensando, falei, mas... Não, peraí, ele entendeu. Isso ele tem razão. Um elogio. Exato, ele tem razão. Nós somos muito cristão. Eu acho que a dificuldade é exatamente a gente entender a essência de quem é esse ser que hoje a gente rasamente chama de Cristo. Né? A gente tem uma ideia de quem seja esse ser. Aí eu falei para uma pessoa, olha, você imagina que ele é assim, ele é o dono de uma empresa, ele é o dono da terra. Alguém reencarna, alguém vai trabalhar nessa empresa sem que esse ser autorize ou saiba? Então, todo mundo que está nessa empresa está aqui porque está com a autorização dele. Ninguém aqui entrou nessa empresa sem que tivesse o aval dele. Então, às vezes, é nomes que a gente utiliza para diminuir ou para, né, dizer que a minha é melhor. Nomes, né? Se a gente entender que trabalhamos com forças, com energias, que estamos aí manifestando os espíritos para a prática da caridade, o resto, né? Somos cristãos. Nesse sentido, somos muito cristãos. Chico, agora, me perdoe, Jorge. Aí eu brinco ainda com o pessoal. Ah, mas você quer saber se a gente tem macumba? Ah, nós temos muita macumba. Mas tem muita macumba. Mas tem certas macumbas que a gente também não ensina, não passa para quem acabou de chegar, né? Ou tem um colega que ele trabalha em RH, ele fala que hoje em dia ele faz entrevista, ele está fazendo entrevista com o camarada aqui, o camarada está fazendo entrevista e já está pensando como é que ele vai fazer para sentar na mesa do diretor, né? Essa urgência que a mãe estava falando do jovem. Então a gente precisa, né? Entra no ônibus e já quer sentar na janela. Pois é, né? Precisamos, né? Tempo. Tempo é uma coisa muito importante para nós, tradição, uma coisa muito importante para a gente se manter dentro da nossa religiosidade, né? O que eu queria falar era perguntar para vocês também. Vocês já entraram em alguma casa de Umbanda que não tem Jesus? Não, vocês já entraram em alguma? Eu nunca vi na minha vida alguma que não tenha. A imagem, né? A imagem de Jesus, sinceramente. Você pode entrar em qualquer lugar que é cristão e você não vê a imagem de Jesus. Agora, dentro de casa de Umbanda, eu nunca vi nenhuma casa de Umbanda que não tem. Tá? É casa que você fala, terreiro. Isso, terreiro de Umbanda. Eu conheci um terreiro que não tinha imagem nenhuma. Tempo Guaraci, que fica lá no Embu das Artes. Eles referenciam a natureza, mas tudo ali está Jesus. Tudo ali está... Mas a bandeira de Oxalá continua. É a natureza, né? O terreiro lá, eles cultuam muito a natureza. Então, Deus está em tudo, né? E aí, dentro do sincretismo na Umbanda, Jesus é Oxalá, né? Então, eu nunca vi uma Umbanda sem Oxalá, né? Então, ele pode não ter a imagem do santo, que é algo que está acontecendo em algumas vertentes, né? Eles estão retirando as imagens dos santos católicos. Mas nas casas onde tem santos católicos, sempre haverá Jesus, porque Oxalá é o considerado aí a força maior, né, o Orixá Supremo. E deixa o Piero quer fazer uma pergunta aqui, já está tentando fazer uma pergunta desde do outro bloco. Isso. Vai lá, Piero. Fala no microfone. Gente, legal. Então, eu frequento, né, o Senzala, vou lá quando eu posso, gosto muito, é um lugar maravilhoso. Recomendo que todos conheçam também, tá? É um ambiente incrível, no meio da natureza, né? As tradições que são realizadas lá são maravilhosas. E certa vez eu fui com minha mãe é filha da casa, frequenta também, estava fazendo, né, desenvolvimento mediúnico, eu fui numa aula de desenvolvimento mediúnico, eu não me lembro o nome do professor, e ele comentou uma coisa muito interessante, cara, que assim, foi é quase um divisor de águas nesse conceito de tradição e de doutrina. Ele falou sobre o... foi questionada a questão do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele falou, foi muito legal, ele falou assim, o livro chama Livro dos Espíritos e não Livro dos Espíritas, uhum. Embora o movimento, né, espírita tenha se apropriado das obras de Kardec, achando que são do movimento da religião, não. Quando ela foi decodificada, ela não foi nem decodificada para ser uma religião, foi para trazer luz à humanidade. E certa vez eu estive lá e o Chico fez a abertura, e ele comentou sobre isso, por que que os lá no Senzala eles usavam o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, se o Chico puder, sei que ele já falou alguma coisa a respeito, complementar isso, que eu achei muito interessante que ele falou nesse dia. É, a gente já teve a oportunidade de estar falando alguma coisa, né? O próprio Jorge aqui, Rui. É, sabe, para quem está começando, né? Para quem está iniciando, antes de se aprofundar em questões magísticas que a Umbanda tem a possibilidade de passar, em alguns ensinamentos científicos que a Umbanda tem condição de passar, em alguns ensinamentos até para ajudar a tratar de algumas questões de saúde físicas e espirituais, né, que a Umbanda tem condição de passar, nós necessitamos do que hoje a gente chama de um conhecimento que nos traga uma certa ética, traga valores, a fim de que a gente possa lidar com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com a nossa moral e se aprimorar para que cada vez mais possamos ser um melhor instrumento de quem realmente faz a caridade, que são os espíritos, né? Quem faz são os espíritos e fazem para nós em primeiro lugar, que somos seus instrumentos. Então, quanto mais como vaso a gente conseguir se aprimorar e servir, melhor será, maior será a ajuda, maior será o socorro. E não há um corpo de doutrina, um escopo de doutrina tão amplo, tão claro, tão didático quanto o Evangelho segundo o Espiritismo para nos ajudar nessas questões. Trata basicamente de ensinamentos morais, né? Fundamental para quem chega perdido, desconhecido de tudo, de tudo, com as suas dores, com as suas aflições na vida, né? Se trata de um norte, de um caminho muito seguro para a gente se fortalecer e depois começar a dar outros passos, né? É porque o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é muito importante, porque ali ele traz a ética e a moral para você usar no dia a dia. Né? No dia a dia, não é para amanhã ou para depois, não. É no dia a dia, você usando aquilo que nos ensina o Evangelho, você está sendo feliz, está sendo tranquilo e está cumprindo a nossa obrigação de cristão. Né? É. Ah, eu costumo dizer para os filhos, né? Às vezes tem muita preocupação com essa coisa, vou incorporar, não vou ser o médium, tá super, né? Olha, antes de você buscar ser esse médium que você está querendo, seja uma boa pessoa. Sim. É melhor você ser uma boa pessoa do que ser o médium mais... Quase que eu falo um palavrão aqui. Ser o médium mais fantástico que existe no mundo, né? Então, antes de você ser esse médium, primeiro, seja uma boa pessoa. E não há caminho mais seguro, um norte mais, né, do que um evangelho. E você sendo uma boa pessoa, você se liberta das obsessões que poderão vir, né? Perfeito. É. Carlinho, vamos lá? Mais uma perguntinha aí? Arroba apenas 1744. Ele de novo? Ele de novo? Qual a influência do kardecismo na Umbanda? Não, já falou. Já falou? Já foi, já foi, já foi. Não, Bárbara Balestra. Bom dia, Benson. Gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o papel da ancestralidade na construção da tradição dentro do terreiro? Da construção da tradição dentro do terreiro? É que eu respondo? Que eu repita? Entendi. Entendeu? Entendi. Qual o papel da nossa? Isso. A gente pode dizer pela nossa casa. Né? Como a gente estava dizendo antes, a gente é perene. Não, e vovó falou, nos disse assim, a gente vai trabalhar num campo e deixar que isso continue. Então, toda a casa ela vai ter o seu arroz com feijão, tá a sua forma. Todas são importantes. Em cada casa, todas são importantes. Na nossa tradição, é algo que a gente tenta passar para os filhos, da forma que a gente pratica a nossa Umbanda, porque tem coisas aqui na nossa casa que você não vai ver na outra. porque são da nossa tradição. Isso quer dizer que o outro está errado? Não. Né? Eu sempre digo, e tenho um pai que eu sigo, que ele fala assim, um preto velho, um caboclo, quando ele vai baixar no terreiro, ele não se preocupa que tipo de Umbanda. Né? Eu acredito que a nossa espiritualidade, quando decidiu trabalhar, ela entendeu o trabalho de vó Catarina e dizer assim, eu aceito, aqui a gente vai fazer. Se um dia ela precisasse baixar em outro terreiro, ela ia respeitar a tradição daquele outro terreiro. Tradição, ao meu ver, é um respeito àquilo que, tem, que a espiritualidade tem nos oferecido. Então, quando a gente teve uma espiritualidade antes da casa, antes de nós chegarmos, você vê a mãe Sueli, que teve a sua tradição por aquele momento. Algumas coisas que foi feito, ainda nós trazemos, que a gente é a junção de tudo aquilo. Mas tem uma forma que a gente está trabalhando agora, que a espiritualidade está mandando fazer agora. E a gente está aprendendo a respeitar. Então, a importância é que cada um, aquilo que você aprende, você vai aprender a levar um pouquinho. Vovó disse que aonde tiver um filho do senzalo, o senzalo está lá. Então, eu acho que mesmo como a gente fala, a gente teve no Mãe Maria, nós trazemos algumas tradições, porque ele fez parte do nosso caminho. Então, tudo que a gente também vem trazendo são o evangelho, o estudo, o esclarecimento, porque sem isso, talvez hoje a gente não conseguisse estar na frente do senzala. Já seria difícil, como tem pessoas que pensam diferente, discordam diferente, está tudo certo. Tem um banda para tudo que é jeito, para todo mundo, entendeu? Porque cada um vai se identificar necessariamente com o tipo de trabalho. Eu acredito que a necessidade, a junção de filhos, de jovens, é o tipo de trabalho de Umbanda que a gente está aprendendo a fazer. E eu digo sempre, nós estamos aprendendo. Ainda tem muita coisa a concretizar, tem muita coisa ainda a ser feita. Né? A espiritualidade tem muita paciência. Tem muita paciência com a gente. Né? Ontem, nos nossos estudos, a mãe falou uma frase que foi muito importante. Ela falou assim, estou aprendendo a ouvir. Silenciar para a gente ouvir a espiritualidade, a gente vai entregar o trabalho na mão dos espíritos. Quando nós queremos colocar e impor nossa vontade, a gente interrompe esse trabalho. E é muito importante. Né? E na tradição, é sempre ouvir. Se você vai ver em Mãe África, era sempre não era livros, hoje nós temos livros. Em África era sempre a oralidade. Né? A gente honra os nossos ancestrais com aquilo que eles ensinam, vão passando de geração em geração. Então, acredito e espero que daqui a um tempo, quando nós não estivermos mais, aonde a gente estiver, que a gente possa ver os nossos filhos dando continuidade. Entendi. O Aldeci Braulio tem outra pergunta. Tenho observado que o nível cultural dos umbandistas é extremamente alto. Acredito que mais de 90% dos médicos tenham um curso superior. Pergunto, então, a que se deve isso? São pessoas mais esclarecidas? Olha, falando pela nossa casa, tirando aqui uma média, estou pensando nos filhos, temos muita gente com nível, com curso superior. A nossa casa é uma casa onde o estudo é buscado, incentivado, né? Mas nós temos também pessoas que não galgaram essas etapas escolares, né? Então, eu não posso assim, te dizer que seja mais que outras. Eu estou pensando numa estatística geral de Brasil, talvez a porcentagem seja a mesma, né? Em qualquer outro ambiente. Mas existe, sim, na nossa casa essa coisa da gente incentivar a leitura. Talvez por isso se dê aí a ideia ou passe a ideia de que nós estamos com um monte de gente inteligente lá e não é bem assim, não. Né? A gente tá aprendendo, está galgando, né? Pode falar. Não, eu falar que é igual o Chico Xavier, né? Que só fez até a quarta série. Então... Né? Necessariamente, ele pode não ser nessa, né? Mas o que ele aprendeu na outra, né? Isso. É verdade. Aí, tá vendo, mãe Lê? Ou Jesus também, né? É. Uhum. Então, assim, a gente. Né? Mas a gente tem pessoas na casa que. É que eu tô tentando achar um jeito delicado de falar, mas digamos assim, que não tem a quarta série. Não teve a antiga quarta série, né? Nós temos sim. Porque independente de culto, raça, crença, posição social, a casa acolhe todos, né? E tem gente lá assim. Que não tem a quarta série, vem lá o... Que pode ser que na vida passada tenha feito. Exato, porque vem lá o pretinho velho, vem o caboclo, passa orientações ligadas a questões científicas que você fala assim, meu Deus, é. Da onde ele saiu isso? Mas eles trabalham de uma forma didática, né? Vai sabendo o que oferecer a cada um. Isso. Aí você pergunta, de onde veio isso? Então você sabe que ali tem um conhecimento arraigado, mas hoje a pessoa está passando um processo em que ela não vai avançar naquilo, mas é um instrumento maravilhoso na mão da espiritualidade, né? Só complementando, nós não podemos nos esquecer que nós não somos um corpo que possui um espírito, né? Nós somos um espírito que possui um corpo. Então, o conhecimento ele vem do espírito. É, a gente sabe que o conhecimento liberta, né? Mas o conhecimento é do espírito. Nós temos que entender que... eu sempre costumo dizer que nós temos um corpo, um espírito, e a espiritualidade só entende coisas espirituais. Então, tem coisas, por exemplo, materiais, e a gente deixa de lado, porque a pessoa estudou, a pessoa rica, a pessoa pobre, para a espiritualidade não interessa isso. Interessa que ele tenha sua evolução espiritual através das várias reencarnações. Vamos lá, Calim, mais perguntas? Vamos. A Bruna Santos pergunta, ou diz, bom dia a todos, bênçãos. Gostaria de saber, todo que entra na Umbanda tem uma missão espiritual? Ou algumas pessoas estão ali apenas para aprender algo? Eu tenho muito cuidado com essa palavra missão, né? Porque daí a gente já se acha missionário, né? E nós não somos missionários, apesar de termos tido a oportunidade de ver aí, né? De conhecer grandes missionários nessa terra. Mas eu acredito que cada um de nós vai chegar aonde precisa chegar, a sua espiritualidade, né? A sua ancestralidade. Os seus guias vão te levar exatamente onde você precisa estar. Seja para passar um curto tempo, para que você aprenda, né, o que você precisa naquele momento, para que você receba ali o cuidado e, às vezes, né, em determinadas situações, a cura que você necessita e que você precisa buscar. E alguns de nós têm aí um compromisso com essa espiritualidade de Umbanda. E aqueles que possuem compromisso com a espiritualidade de Umbanda, como nós, né, eles têm aí toda uma trajetória, todo um caminho para se percorrer. Então, eu acredito que o tempo, se nós não passarmos à frente, se a gente não ser levado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, e a gente deixar isso com que a nossa espiritualidade atue, ela vai ser muito sábia e vai trabalhar isso a nosso favor. Então, a gente vai ficar e vai passar o tempo que for necessário. Legal. Só comentando aqui antes de ir para a próxima pergunta, que a gente está com sorteio, né? E pouca gente está ligando, né, Tião? Vamos botar lá o Tião para trabalhar. Ligue aí para a gente no telefone 12-3921-3009 para participar do sorteio dos brindes, né? Não estou aqui, não sei onde estão. Os brindes estão aonde? Tá. Não, o Piero vai pegar aqui e a gente já mostra aqui para vocês. Só um minutinho. Então, olha lá, a gente tá. Então, vai sortear essa flanelinha aqui do Zé Pilintra. Para quem ligar, para a gente dizendo que quer participar. Tem essa pulseira de 7 nós. Se vocês puderem comentar o que é essa pulseira de 7 nós também. Isso é um kit, isso? Isso, que é um kit com esse aqui também. Isso, e um terço. Com semente de açaí. Isso, com a toalhinha. São Jorge, isso aqui parece? Desculpa. São Jorge. Desculpa, eu não vi. Não prestei atenção. Falar nisso? Parece São Jorge, né? Vocês querem falar da homenagem de algum agora? Depois nesse dia. Bom. A nossa casa, né, ela sobrevive, assim como todas as outras instituições, né, das suas atividades. Vendemos, nós temos a nossa cantina, temos a nossa lojinha. E aí nós temos filhos muito, muito dedicados e talentosos, né? Então, essa toalhinha é bordada por uma filha da casa, Dona Simone. Esse cordão sete nós, ele é um cordão de proteção, né? Que o pessoal costuma... Isso. Então, nós temos um grupo de artesãos na nossa casa que se dedicam aí a fazer, né? E aprender a fazer esses cordãozinhos. É para colocar no braço? Para colocar no pulso. Esse é um cordãozinho. E o tercinho, para que é? O tercinho, né? Nós temos muitas entidades rezadoras lá, né? Uhum. Aliás, nós temos uma linha de trabalho na nossa casa onde se reza até terço, que são os chamados mestres. Porque terço é igual ao terço da Igreja Católica. Isso, mesmo? É igual ao terço, é. É feito de sementes de açaí. Uhum. Então também é feito pelos nossos artesãos. A gente tem um padrinho lá até que ensina o pessoal a fazer terço, né? Então tem algumas entidades que se utilizam, tem alguns pretinhos velhos também que usam, né, do terço na mão. Então é o terço igual. E esses são ervas. Essa daí, no caso, acho que é rosa branca. Rosa branca. Olha, esse é um excelente banho para acalmar, para tranquilizar, né? Ferve a água, coloca a rosinha lá e depois joga do pescoço para baixo. É uma excelente erva para trazer harmonia. Quebrou o preto velho aí? É, tá querendo quebrar. Quem quebra o preto velho é 7 anos de azar, filho. Não quebrou, não, ainda bem. Uhum. Não, o que eu acho interessante é as sacolinhas. O Piero, mostra a sacolinha. O capricho que eles têm. Aí, ó. Lojinha Senzala. Lojinha da Senzala. Tinha os nossos filhotes. Mó propaganda, olha só. Tem que ser lá. Mas tem uma parte aqui do preto velho aqui que ele quebrou. Olha lá, ó. Eu vi que tinha saído um pedacinho da cabeça. Pelo menos 3 anos você vai poder usar. Olha, Rui, você pode colar ele disse que vai colar e pronto. É o Jorge que quer, né? O Jorge queria, né? E tal de olho, negócio. É bravo. Pensamento tem força, você viu. É olho grande isso aí. Entendeu? Devia ter bem benzido quando chegou aqui o negócio. Tinha 3. Olho grande. Um pai de santo e 2 aqui, ó. Benzeu. Não, Francisco, sabe o que é? Ele jogou pra cima e falou: se for de Deus, pega. Deus não pegou, é do Jorge. Hã? Então vamos lá, continuar com as perguntas também. MS Silvério Caboquinho pergunta: mãe, pode falar um pouco sobre a diferença entre espíritas e espiritualistas? Acho que o Jorge, né, já conduziu essa resposta, né? Já falamos, né, sobre as diferenças do quanto recebemos essas influências. Ele citou Kardec aí. Acho que essa pergunta é espírita, já foi respondida. É quem é da doutrina espírita. Sim. Que segue. Para ficar bem claro, não existe kardecista, existe espírita. Só que é o seguinte. Quando as pessoas que a gente se diz kardecista, essas são da doutrina espírita mesmo, que segue a codificação da doutrina espírita. Espiritualistas são todos os que acreditam no espírito. Então, o católico é espírita, espiritualista, o evangélico é espiritualista, umbandista é espiritualista, todos os segmentos religiosos, qualquer outro tipo de segmento filosófico que acredita no espírito, é espiritualista. Agora, espírita, no sentido da codificação espírita, da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, é os seguidores da doutrina espírita que segue a codificação de Allan Kardec. Agora, Allan Kardec também diz que todos aqueles que acreditam no espírito são espíritas. E o espírita é aquele que acredita na comunicação dos espíritos, acredita na reencarnação, acredita em mundos habitados. Quer dizer, então, essa é a diferença que muitos espiritualistas não aceitam. A Umbanda também aceita tudo isso. É. Tudo isso que nós falamos, não, isso tudo é Kardec também. Sim. Então, mas estou dizendo, mas espiritualista tem muitos que não aceitam a comunicação dos espíritos e não aceitam as teorias espírita. Mas é espiritualista. E são, sim. E são cristãos, né? Porque ser cristão e espírita é pleonasmo, então, né? Porque Kardec, quando se preocupou em codificar a nossa doutrina, era para ser usado em todas as religiões. Exatamente. Só que a gente vê que só os espíritas, aqueles que são mais espiritualistas, é que seguem as orientações dos espíritos, né? E não da doutrina espírita. Hein? Vamos lá, mais uma. Auruas. Longevidade. O começo na Umbanda com a idade mais avançada, o que esperar? Bom, eu acho que as casas, né, e os terreiros e os templos aí recebe uma diversidade de pessoas, dos jovens às crianças, aos mais velhos, né? E eu acho que a gente tem muito a aprender com quem já andou um pouquinho a mais que a gente. Que experiência de vida, isso ninguém tira, né, deles, e a gente tem muito que ouvi-los, né, e aprender com eles. Lógico que num trabalho, por exemplo, mediúnico, onde exige-se muita energia, né, a gente precisa ponderar, né, o quanto aquele corpo físico também está em condições de ofertar. Mas, de forma alguma, não existe a... esse é um tipo de trabalho que não é possível, gente de certa idade, ou que não possa participar, né, esse ou aquela pessoa. Acho que todo mundo tem o que doar, todo mundo tem o que oferecer. Mas nós precisamos pensar nisso. Então, pensar numa casa, por exemplo, que tem acessibilidade. É uma coisa que a gente precisa, né, pensar aí para o nosso futuro. Acessibilidade, né? Onde chegar pessoas, por exemplo, com uma dificuldade de mobilidade. Então, nós temos uma corrente muito mista. Nós temos de crianças, jovens, adolescentes, até pessoas da terceira idade. E eles têm muito para nos ensinar. Legal. Não, mas a pessoa de idade, ele conhece as suas limitações. E ele, se trabalhar no centro espírita, ele tem que se cuidar, porque ele tem suas limitações físicas, não espirituais. Legal. O Anderson dos Santos pergunta: a bênção de todos. Aos pais, o que sonham para o futuro da Umbanda e o que acham que poderia melhorar diante das leis para preservar as tradições de Umbanda, da Umbanda? Uhum. Povo na tradição. Mãe, a senhora está ao vivo. Não, você está dando oportunidade de você falar, pô. Nossa, estão me usando aqui. Eu falei que as duas é que iriam falar. Quem falou que não ia falar? Quem falou que não ia falar é o que só que fala. Por favor, só termina para mim. Vamos lá. A pergunta do padrinho Anderson. O que acham que poderia melhorar diante das leis, para preservar as tradições da Umbanda? Tá. Um pouco de algo que a gente já conversou aqui, né? Leis, acredito que temos até bastante. Né, se a gente pensar em termos de Constituição Federal, né, a igualdade, né, os direitos, questão aí mesmo, ela vai pegar, utilizando essa palavra, quando chega em nós, ser humanos, o que nós queremos, nosso entendimento, a forma como a gente vê as coisas. Né, podemos e temos muita coisa ainda para melhorar no aspecto legal, social. Sim, tem muita coisa a ser feita ainda. Mas, principalmente, a melhoria virá com a própria melhoria da humanidade. Né? Você estava falando aí mundo de regeneração. Nós vamos passar, em algum momento, a mundo de regeneração. Né? Ainda somos, né, prova e expiação. Estamos aí nesse processo transitório. Mas acredito também que, ainda assim, quando chegarmos ao mundo de regeneração, estaremos ainda precisando de regulamentos que possam estar nos ajudando a conviver juntos da melhor maneira possível, né? A gente observa que os preconceitos religiosos é por falta de conhecimento. Exato. Nós tivemos aqui uma entrevistando uma senhora e perguntamos para ela: por que as pessoas criticam tanto a nossa religião? E fala de critica porque eles não conhecem a dele. À medida que eles forem conhecendo a sua religião, eles vão ser muito tolerantes com as outras. Já ouvi alguém dizer também que se você está feliz onde você está, você não fica perdendo tempo com o que o outro está fazendo, né? Então, às vezes, também tem isso. A gente precisa saber se nós estamos felizes onde nós estamos, cuidar do que é nosso, do nosso espaço, né? Não ficar tentando dizer ao outro o que o outro tem ou deve fazer, né? O irmão falou sobre preservação das nossas tradições, né? Eu só queria pontuar uma questão que, para mim, eu acho que é importante, né? A preservação de uma tradição, ela se dá à medida que você tem o cuidado de fazer essa transmissão de uma maneira muito consciente e que aquilo faça sentido para a comunidade, né? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. O nosso cafezinho, né? Ele tem que fazer sentido para a gente, porque, senão, quem inventou o cafezinho, se um dia não estiver mais aqui, ninguém mais vai fazer, Né? Então, as tradições que são transmitidas através da espiritualidade e através dos nossos costumes diários e rotineiros, eles precisam fazer sentido à comunidade e eles precisam ser protegidos pelos que estão ali. Então, quem está ali, sabe, na nossa casa, por exemplo, pedimos a bênção. Trocamos bênção uns com os outros. Isso é uma tradição. Se no dia que pai e mãe não estiver lá, quem aprendeu conosco tem que trabalhar para preservar e para proteger essa tradição. Então, dessa forma, isso vai se consolidando. Né? Então, as tradições da Umbanda, elas carecem aí de proteção, de respeito, e que cada vez mais façam sentido às suas comunidades. Estão pedindo o telefone aqui para o sorteio? 12-3921-3009. 12-3921-3009. Você participa do sorteio aqui dos kits que a Kátia, o Chico e a Eliane trouxe para nós. A Gabi Santi. Isso mesmo. Pergunta: como manter a paciência e o equilíbrio cuidando de 400 filhos? Tá lá do remédio. Não, brincando. Vou contar, a mãe não quer contar, mas eu vou falar. Lá nos bastidores nós tínhamos visto essa pergunta, ela falou assim: ah, tomando um remedinho. Olha, grande parte está aqui assistindo a gente, hein? Só para esclarecer, quando fala em 400 filhos, são 400 trabalhadores? Sim, senhor. Legal. Sim. Porque a frequência é bem maior, que vai um monte de assistidos, né? São 400 trabalhadores, né? A gente fala que quando você veste o branco, você está ali dentro do terreiro, você é o sacerdote, né? Então, você tem uma função e tem uma responsabilidade. Mas eu acredito assim, nós temos entre nós o seguinte acordo. Enquanto a gente conhecer cada um pelo nome, enquanto eu souber como você chegou, quais são as dores que te trouxeram, de que maneira eu posso te ajudar, nós estamos dentro de um limite em que nós podemos, né, abraçá-lo. Quando isso não acontecer mais, quando você estiver lá dentro, não souber o teu nome, não souber como me direcionar a você, aí a gente tem que repensar, né? Mas vovó falou o seguinte: ninguém terá portas fechadas nessa casa. A casa tem que manter porta aberta para todos, né? Lógico que nós estamos nos estruturando para que pessoas, né, os nossos mais velhos, que são os nossos padrinhos, eles nos ajudem, porque ninguém faz nada sozinho, né? Agora, paciência é um exercício, né, gente? Paciência é um exercício, é um trabalho diário, né? Ah, tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente não está tão bem, mas também estamos ali para aprender. Então, da mesma forma que eles aprendem conosco, nós também aprendemos com ele. Não é possível aprender nada sem passar pela prova, né? Então, se eles são o nosso exercício de paciência, a gente precisa disso. E os guias espirituais? Imagina a quantidade que são, então, né? Você sabe que muito maior, né? Tem uma filha aqui que ela fez uma pergunta, pediu para a gente falar. Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir responder tudo que ela pontuou, não vamos ter tempo, mas ela pediu para a gente falar sobre o hospital ao qual a casa é ligado, né? De informações espirituais que temos, existe um hospital numa colônia espiritual. Esse hospital se chama Nossa Senhora Maria Imaculada Conceição e os nossos trabalhos são ligados diretamente a esse hospital. Existem aproximadamente também aí, né, com informações espirituais, aproximadamente 200 mil pessoas trabalhando nesse local. Então você imagina que coisa doida, né? E nós somos uma alazinha desse hospital. Aí eu costumo dizer para os filhos que nós somos a ala 13, entendeu? Só tem gente 13 trabalhando no Senzala, né? Nós somos a ala 13. Se melhorar, a gente passa para 14, é um pouquinho melhor. Se não ficar bom, vai voltar para, né? Então a gente tem que estar trabalhando aí. O que, que a senhora quer que eu fale? Estropiados. Porque nós temos tantos filhos necessitados como nós. Aí eu sempre brinco que a gente, que 400 e quanto mais pessoas tiver, é um hospital mesmo para a gente se fortalecer. As dores se assemelham, a gente se fortalece, aprende com as entidades e a gente vai se curando. Porque o trabalho começa para cada um de nós. Então, é um trabalho de cura mesmo. Cura meu desamor, minha falta de paciência, minha compreensão, né? A gente vai se fortalecendo. Eles nos ajudam mais do que eles imaginam, né, mãe? Legal. Ana Paula Alves da Silva pergunta: para nós, os pilares, vocês acreditam? prezam, que são fundamentais para construir um tempo de entrega. De nós, além da fé, além da confiança, além da resiliência, né? Porque não vamos fugir, porque estamos dentro de um templo religioso, nos dedicando ao trabalho sagrado, que nós estaremos livres das nossas dificuldades, né? Mas a Umbanda, ela exige entrega, ela exige amor, é uma religião de pele, é uma religião de sentimentos. Se você não amar aquilo que você está fazendo ali, se você não tiver amor por essa espiritualidade, nada se constrói, nada se constrói. Aí qualquer ventinho vai te levar para outro canto, qualquer dificuldade, qualquer animosidade, né, na convivência, que é um grande desafio. Porque imagina, a gente está falando de 400 pessoas, né, em convívio. As diversas dificuldades que não existem nessa convivência. Mas está aí o nosso exercício maior, né? De aprender uns com os outros. Então, ela... Uma religião de amor, de entrega. Esse é o maior pilar. Se você tiver isso, o restante você vai adquirindo. Conhecimento, trabalho, maturidade, tempo, evolução. Tudo isso é uma conquista. É que a própria palavra já diz, né? Religião. Religião significa religar. Se você estiver religado constantemente com um plano maior, num propósito que você traz na sua vida, não é uma obrigação, não é? E... Rita Cal, ou Rita Calil, desculpa. Calil. Qual a responsabilidade do umbandista com a preservação da natureza? Total. Aliás, eu trouxe copinho para vocês aí. Copinho, que a gente está tentando abolir o copinho. Instituir a tradição de não utilizar copo descartável, né? Lógico que para a nossa assistência não tem como. A gente acaba fornecendo, mas para os nossos filhos, vamos cada um levar sua canequinha, cada um levar o seu copinho para a gente poder. Gente, a Umbanda é uma religião ecológica, né? Temos aí os nossos rituais. Algumas casas têm aí os seus rituais de oferendas. Mas, por exemplo... Nós fazemos um trabalho de praia todo fim do ano. Nós encerramos os nossos trabalhos mediúnicos na frente do mar. A nossa casa é uma casa firmada em Iemanjá. Então, nós não deixamos nada. Aliás, a orientação é: vamos deixar a praia mais limpa do que nós encontramos ela. Né? Então, todo o nosso trabalho é pensar que, como uma religião onde nós cultuamos a natureza, nós temos de preservá-la. Não existe o fora, existe o dentro. Nós estamos todos dentro desse planeta. E a gente está vivendo aí, né, o retorno das nossas invigilâncias e dos nossos erros. Então, o nosso papel, mais do que nunca agora, é trabalhar para preservar. Maravilha. Aqui é da Maria Negrão, você fez a pergunta, Canela. Mães e pais, benço. Como a Umbanda entende o tempo dentro de sua tradição, considerando a ancestralidade, a evolução espiritual e a continuidade dos ensinamentos ao longo das gerações? Já fizemos isso. Já foi feito. Já. Tá. Uma pergunta bem feita, né? Foi. Muito legal. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, perdoe. Quanto tempo nós temos... Porque, assim, se for possível, né, a gente gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre um orixá chamado Iroko, Senhor do Tempo. Está na hora. Está na hora? Está na hora de falar. Está na hora de falar. Vamos lá? Bom, como o nosso tema era tempo e tradição, né, e nós falamos de algumas das nossas tradições, eu só quero, né, lógico que eu não me perdoem os mais velhos aí que estiverem nos ouvindo, que existem pessoas com muito mais conhecimento sobre a religião e sobre os orixás do que eu, mas na nossa última reunião com os jovens, né, o tema justamente foi o tempo, né? E aí a gente falou muito sobre Iroko, que é um orixá que também é conhecido como Tempo ou Kitembo. E esse orixá, ele trabalha essa sabedoria de reconhecer que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para cuidar, há tempo para florescer. E há tempo também de morrer, porque também é uma transformação, né? E ele é cultuado no pé de uma gameleira, de uma árvore, né? Que, então, por isso que ele é tão pouco cultuado aqui no Brasil, em terras brasileiras. Dificilmente você vai achar uma Umbanda que cultua tempo, porque existe uma necessidade aí, digamos, de que haja essa árvore, né? E é uma árvore africana. E essa árvore africana, ela tem raízes muito profundas. E aí já o ensinamento para todos nós, né? O tempo, ele só consegue se consolidar, ele só consegue se fazer acontecer com raízes muito profundas. Então, tudo que a gente tem falado aqui a respeito dessa importância, né, de saber o esperar, de saber fazer a coisa acontecer e entender o tempo de todas as coisas, Kitembo, Iroko, que também é sincretizado em São Francisco de Assis, né, nos ensina de que a gente carrega em nós essa sabedoria que precisa ser apenas desperta. Todos nós somos frutos de um tempo. E que a gente saiba reconhecer, trabalhar e respeitar isso. Mais alguma pergunta, Jorge? Interessante, né? Muito legal. O momento de Gavalho, Rodrigo? Vamos. O momento de Gavalho hoje é especial, né? É. Hoje a gente vai... Você quer que solte já os comerciais ou vai direto pro momento? Não, você solta e eu vou falar sobre. Antes de começar, eu vou dar uma introdução. Tá bom. Então vou soltar aqui a vinhetinha e a gente comenta, então. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esses colares que vocês têm, tem algum significado? Não, pode falar. Eu dizer que sim. Todos. Na Umbanda, o pano de cabeça, né? Os colares, que são as guias, cada um deles representa uma energia, uma força, um trabalho de uma entidade, né? É um instrumento de trabalho, então não é algo que a gente se utilize o tempo todo, em qualquer lugar, né? Nós entendemos que nós estamos aqui num trabalho espiritual, por isso que as entidades pediram que a gente utilize. Não é por vaidade, é por tradição mesmo, né? Também, sim, né? E tem que fazer sentido, né, gente? Uhum, tem que haver uma razão para isso. Então, uhum, cada cor, cada conta, a gente sabe exatamente o que representa, qual energia está ligada e de que forma ela atua em nós, né? Então, eu já observei que algumas entidades, quando elas incorporam, elas pedem alguma coisa delas. Eu quero não sei o quê. E está guardadinho lá em algum lugar, né? Isso que a pessoa esqueceu de colocar, alguma coisa assim. Por isso que é tão importante o trabalho dos cambonos, né? Uhum. E aí eu peço a benção dos nossos lá, que são tão importantes para nós e para o trabalho espiritual. São os grandes, né, os auxiliares, a mão direita e esquerda das entidades. Cada entidade utiliza um instrumento necessário para o seu trabalho, né? A gente ficaria aqui, talvez, uma manhã toda tentando explicar. Mas eu acho que o importante é que a gente entenda que o instrumento, ele não pode ser fruto de uma vaidade. E todo excesso, ele tem seu preço. Quando o médium, ele começa a se exceder, ou ele acha que ele sabe mais que o espírito, a entidade dá um jeitinho aí de, né, de puxar a gente à razão novamente, né? Então, humildade, simplicidade, né? Importante, mais do que nunca, verdade. Você tem que ser sincero e verdadeiro naquilo que você faz. E sempre deixar claro que isso é uma as guias são uma necessidade para nós, não para as entidades. É para que a gente possa entrar em sintonia e ser melhor instrumento. E uma entidade, ela precisa do instrumento. Ela só precisa do instrumento porque nós, como médium, ainda somos falhos. Né? É para nos auxiliar. Legal, vamos lá então. Vamos lá para o momento Gigavale de hoje. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale e hoje eu queria chamar a atenção de vocês, porque o nosso momento Gigavale hoje é em vídeo. No nosso livro Contos e Causos, tem um causo que é Lição de Preto Velho, né? E é um caso verídico que aconteceu com meu amigo Rogério. E então vai ser em vídeo que nós vamos passar. Aproveitamos para lançar hoje, por causa que vocês estavam aqui. É um vídeo aí de 5 minutinhos, né? Falando dessa lição de Preto Velho. E depois vai ter. Como fica aqui dentro do programa, ele fica meio difícil das pessoas acharem depois, né, Rodrigo? Aí você colocou um lançamento para depois, né? Exato. É. Então o pessoal vai poder assistir aqui agora, né? Uhum. É uma produção do Vivência Espírita, que é extraída do livro Contos e Causos, né? Acho que a gente estava comentando, né? E a gente vai disponibilizar ele nas próximas horas, tá? Acho que às 11 e pouco, vai estrear ele aqui no canal Vivência Espírita, tá? Então vai ter uma estreia dele também para quem quiser assistir e compartilhar somente o vídeo depois, tá bom? Lembrando que quem foi o produtor foi o Rodrigo aí com Inteligência Artificial. É a primeira produção dele. A primeira produção dele com a inteligência artificial. É, foi as ferramentas também, né? Então foi bem, bem assim, desafiador. Foi um bom tempo, né, Jorge? Bom tempo, mas a gente quer que ele faça mais, ele tem que treinar para fazer mais. Para aprender, mas vamos lá que acho saber, que vai. Lição de Preto Velho. Lá então. Vai passar aqui? Este caso aconteceu com meu amigo Rogério, que certo dia se encontrou com um amigo e soube que ele tinha comparecido a uma casa onde um preto velho se manifestava e tinha gostado muito por haver dado a bondade e a sabedoria da cidade. Empolgado, o amigo convidou Rogério para conhecer o trabalho, pois queria que ele mesmo testemunhasse a luz que emanava do amorável preto velho. Sou espírita kardecista e não estou interessado em fenômenos que não levam a nada. Esses médiuns, em vez de estudar, só se preocupam em fazer arranjos e mandingas com a vida dos outros. Diante da recusa, o amigo insistiu, alegando que se o Rogério tinha tanta certeza de que a entidade era algum espírito mistificador, ou ainda, o médium, um embusteiro, ele teria oportunidade de desmascará-lo. O Rogério ficou sem saída e decidiu aceitar o convite do amigo para ir na primeira oportunidade. A casa onde o preto velho se manifestava. Passados alguns dias estavam lá, o Rogério e seu amigo em uma casa simples, pilhada com bancos rústicos, e notava-se no semblante de todos os presentes a paz e a serenidade. O Rogério fez questão de ficar em um dos últimos bancos, a fim de observar o trabalho sem levantar suspeita. Pois bem, passados alguns minutos, o médium incorporou o preto velho e começou a atender pessoas. Em aliás, observava tudo. E ao mesmo tempo, julgava que deveria estar abusando da boa-fé de todos diante dele. De repente, o preto velho parou de atender as pessoas. Levantou-se de seu banquinho, olhou para o Rogério e disse com tensão: É, misifio, estudar é muito bom. Porém, tem gente que estuda. Mas trabalhar que é bom, nada. Meu amigo Rogério disse que não sabia aonde enfiar a cara. Ele viu a carapuça na hora. E ali mesmo começou a refletir se estava realmente colocando em prática todo o conhecimento que estava adquirindo com os estudos. Muitos confundem os irmãos pretos velhos, caboclos e índios com espíritos inferiores. Pensam que, por se apresentarem com humildade e linguajar específico, respeitando a sua própria natureza, são ignorantes. Os, inclusive espíritas, desconhecem que o próprio Allan Kardec ensinou-nos que o conteúdo de uma mensagem mediúnica é sempre mais importante do que a forma ou quem apresenta a mensagem. Logo, se o espírito se apresenta dizendo coisas boas e não se contradiz, pouco importa se é preto velho, caboclo, arcebispo, freira ou um santo. Ou seja, assim é o que importa. Ao analisarmos uma comunicação mediúnica, não devemos nos importar falando, mas sim com o que ele está dizendo. Vale lembrar também que a doutrina espírita esclarece que, se um espírito é evocado com certa personalidade, ele poderá se manifestar assim, mesmo que já tenha vivido muitas encarnações depois daquela. Em nosso exemplo, um preto manifestar como tal, mesmo que já tenha encarnado outras vezes, depois de ter vivido como escravo. Afinal, fica um alerta a todos nós, que, invariavelmente, ao ouvirmos uma mensagem de um espírito falando francês, alemão ou espanhol, damos valor. Mas quando se trata de preto velho ou caboclo, achamos que é um espírito atrasado. Isso é preconceito. Pra lembrar que o Rogério tá assistindo lá, viu? Eu vi ele aqui no YouTube. Aí, ó. Essas são as ferramentas, né? Legal, Jorge. Acessar aí pra Vivência Espírita. Deixa um like pra nós. Né? Se inscreva no nosso canal. Legal, ó. Então esse desenho tá muito com eco aqui, o meu. Não, depois, umas 11 horas aí, mais ou menos, vai estrear esse desenho também aí, vai ficar separado, né? A gente passa a palavra para vocês, ainda existe muito isso, né, Chico? O vídeo é muito autoexplicativo, né? Bonito, bem feito. Eu fiquei olhando ali, fiquei pensando, nossa, olha, escolheram o Jorge Reis e o Morgan Freeman para fazer parte do... Eu vou te falar, foi difícil para tirar o Morgan Freeman, porque foi, né? Toda vez que eu colocava, ele devolvia o Morgan Freeman. E muitas coisas que a gente vai pedir, preto velho, na inteligência artificial, vem a cara do Morgan Freeman. Olha só. Incrível. Muito difícil achar outra imagem assim para... Eu tenho do livro que nós colocamos contra o Campo de Luz, eu consegui pegar o seu Rodolfo, do Grupo Castelã, e fazer a cara dele de preto velho. Porque é difícil, você acha, quando você entra na inteligência artificial, ele pega um rosto bem tradicional. E Jorge, assim, né? Alguns pontos ali fantásticos. Mãos sem obra, né? Uhum. Mãos vazias. Às vezes a gente dá mais importância a quem fala um alemão, uhum, né? O nosso amigo aí que acabou de chegar lá da Alemanha, se começar, uhum, a falar alemão aqui, né? Uhum. Vai chamar muita atenção. Mas porque, às vezes, um que é nosso, originário, né? Um povo que estava aqui antes da gente chegar, com a sabedoria de mais de 10 mil anos, sabendo como lidar com a natureza, conhecendo as ciências da floresta, né? As ervas que curam, tem um linguajar próprio, a gente descarta, bota de lado, não dá o devido valor. Irmãos que chegaram de África, trazidos daquela forma terrível que todos nós sabemos, muitos deles lá em África eram doutores, filósofos, reis, rainhas, muitos deles com conhecimento lá de... eram pessoas que direcionavam tribos, direcionavam clãs, né? Então a gente... É aquela coisa, né? Para que eu possa escravizar, eu tenho que diminuir. Tenho que apagar cultura, conhecimento, ciência. E é isso que às vezes a gente está fazendo ainda hoje, né? A gente quer, para se mostrar ou parecer que sabemos ou somos maiores, a gente quer diminuir o outro, né? Porque a nossa vaidade, o nosso ego, se contente e saia feliz. Então, gratidão pelo vídeo. Eu ia perguntar, tem como a gente compartilhar ele depois? Vocês têm então, como mandar para nós? Vai estrear, né? Vou colocar o link aqui no vou colocar o link aqui no chat, tá? Tá bem. Aí depois, eu mando para vocês também depois. Manda. Eu posso compartilhar com o pessoal? Uhum. Posso? Tá. Obrigado. É para ficar mesmo na rede, né? Vamos ver se a gente... Rodrigo tem tempo para fazer mais, que ele é muito ocupado. Vamos. A gente vai pegando outras histórias também. Na verdade, foi uma curva de aprendizado, né? Foi bastante longa. Tá aprendizado. Ficou muito bom. Ficou excelente. Ficou muito bom. Parabéns. Tá, eu não sei, gente, o horário de vocês, mas já tem gente por aqui, então eu não sei como é que tá. A gente queria que se ela puder esperar, uhum, pro final, tá, né? Só. Mas qualquer entidade que queira se manifestar antes também não tem problema, não. Quem manda aqui hoje é vocês. Quem manda é a espiritualidade. Eles. Tá. Vamos... Não, eu só estou perguntando porque assim, eu estou tentando me organizar com o tempo, né? Eu não lembro. Uhum. Vocês vão não, ter o que... tempo, quanto tempo, não tem problema, então, tá, né? Na hora que a gente passar a palavra, pode usar o tempo que quiser. Não tem problema, tá, não, tá, Cátia? Aqui não tem um outro programa igual na rádio que era antigamente, lembra? Tinha que terminar. Tinha que terminar correndo isso, e tudo mais. Verdade, essa vamos encerrar, Vamos encerrar o momento de Gavalha, aqui a gente já volta com bate-papo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de AWS, festas e embalagens, agora a gente está no momento dos aniversariantes da semana. Fui. Nós temos que dizer que ontem nasceu Allan Kardec, né? Com a edição primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857, no dia 18 de abril. Ali praticamente nasceu Kardec, porque anteriormente ele era professor. E nós temos lá na Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 20, o Luiz Augusto de Castro. No dia 20 também o Rosemary Alfu. No dia 22, Anália Estivale Gomes. E no dia 25, Ellen Priscila Carneiro. Rosimeira é mulher, né? É? Rosimeira é mulher, né? Mulher. Mulher, né? Tá. É que você falou, aí às vezes a pessoa tá ouvindo lá e não... É. Né? É... Rosimeira que fure. Isso, legal. É, você falou em pergunta, Cátia, tem uma pessoa perguntando aqui. A Antônia Varoto. Quando terá início o programa semanal sobre Umbanda na Rádio Vivência Espírita? Quando? O senhor já está querendo saber quando vai ter quando? Início. Eu cobro todo mundo. Está perguntando, será que vocês não podem fazer um programa? Não. Está perguntando eu cobro, quando? Eu cobro. Sabe. Nossa, eu cobro todo mundo. Entendeu? Quando que vai ter? A gente vai comemorar o aniversário do programa de Umbanda, né? Aqui na Rádio Vivência Espírita. Então, marca lá, Rodrigo, deixa eu só falando e coloca os três na frente da tela, por favor. Espera aí, então tá bom. Vai lá. Olha lá, ó. Esses três são culpados. Esses três são culpados de não ter o programa. É, o Walter e a Sandra, quando estão aqui, são culpados também de não ter o programa. É, o Walter e a Sandra também, que a gente cobra eles toda vez. Da Ivanilda, né? A gente não pode reclamar muito, já que ela já está bem velhinha, assim, Ivanilda, bem idosa, né? Mas, então, mas os companheiros. Mas também o pessoal da Tenda de Banda Maria é culpado irmãos, também. Né? Todos os cavalos de lá. Então, são só tira do foco da gente. Tira o foco da gente. Pronto. E põe. Acha os verdadeiros culpados. Não. É. Uhum. Vamos voltar lá para os aniversariantes, mas a. Ô, peraí. Eu falei a semana passada, viu, Antônio? Sebastião Varoto fez aniversário dia 14 de abril. Fugiu quando exatamente ia fazer uma festa para nós aqui. Foi lá para Alemanha, para Espanha, para esses lugares aí. É dia 14. Era para unir ele, 14, Rodrigo, dia 15, para fazer aniversário. E aí os dois desapareceram. Desapareceram no mapa. É, o Rodrigo disse que lá na Câmara foi comemorado, lá, porque lá tinha salgadinho, tinha salgadinho, tinha palestra. Eu convidei todo mundo para ir lá. Foi lá na parte da manhã para ver se realmente ia ter a festa de noite do aniversário. Não, dele. Fui de tarde. Na parte da tarde para ver se o pessoal ia fazer mesmo o aniversário. E Antônio, aí como falaram que não ia ser o aniversário, aí eu falei, então vou embora então. Antônio tá dizendo aqui. Não existe pergunta sem resposta. Cadê a resposta? É verdade. Então, tá com vocês. Peraí, deixa eu voltar lá. Não, e o salário é muito bom, né? Não adianta ficar no celular, não, disfarçando que não é com vocês. No celular, tô respondendo. Não adianta ficar aí no celular achando que não é com vocês e tudo mais, né? É com vocês mesmo. E aí, a resposta? Ó, se tem 400 trabalhadores, não tem três para vir aqui para fazer o programa? Vocês que estão ouvindo aí, os ouvintes. Peraí, cara, desligar. Pronto. De verdade, é um projeto, tá na linha, né, de expectativa de fazer acontecer. É, só que nós estamos ainda num processo onde estamos preparando padrinhos, pessoas que possam estar conduzindo o terreiro sem a nossa presença, de maneira com que a gente possa ter mais tempo para outras atividades, né? A gente tem recebido convites aí para conhecer outras casas, outros lugares, até fora de São José, fora do estado de São Paulo. Nós não estamos podendo ir por conta dessa prioridade, né, com a casa, com o que assumimos. E vovó ainda não nos liberou para estar fazendo isso, vovó Catarina, né? Ainda não liberou. Mas a hora que a coisa estiver encaixadinha aí, que eu acredito que não vai demorar muito tempo agora, a gente está pensando sim. Se saiu e bem. E vocês podem ter certeza que é um sonho nosso, viu? É um sonho. Mais meu até do que das mães. Se saiu bem, se saiu bem. É, a mãe disse que eu gosto de aparecer, entendeu? Se saiu bem, se saiu bem. Tá bom, mas tá. Mas tá, aí cê, tá, não tá. Tem problema que a gente substitui. Ah. Não, tá na caixa do projeto, viu? Tá na caixa de projeto, pode deixar. Saiu bem, boa desculpa. Você sabe que estamos à disposição de vocês, né? Eu não falei os aniversariantes, né? Por isso que eu voltei. Então, dia 19, o Nabuco, Donossor, tava lá ontem na AME também, que a gente fez uma comemoração dos 44 anos de fundação da AME. Nabuquinho, então, faz aniversário dia 19. É, dia 20, quem faz aniversário é a Paula de Biasi. Domingo passado encontrei com o marido dela lá, mandei um abraço já pra ela. A gente tinha até falado desses dias aqui. Tem o Araquém também, dia 20, tá sumido. Quem? Araquém. Araquém tá. É dia 22, quem faz aniversário é a Ivanilde. A Ivanilde lá do Mãe Maria, né? A Ivanilde faz aniversário dia 22. Dia 25, quem faz aniversário é a Fernanda Cassal, da Casa da Marcela. Parece que vai ter uma festona vai lá. Fechar a fraternidade da Casa do Marcelo? Vai ter uma festona. Parece que já tá tudo combinado já. Ela parece que contratou um monte de... Contratou tudo, até banda de música parece que vai ter lá. O pessoal de Jacareí. Então tá tudo convidado pro aniversário da Marcela, da Fernanda. Né? É, pronto. É, pediram aqui para divulgar o WhatsApp do Vivência Espírita, tá? Então, se você tá aí vendo, é só passar esse link aqui, ó. Não precisa do link, não. É só colocar zap.vivenciaespirita.org e já funciona também, tá bom? É, antes a gente ir para pro sorteio, que eu até preciso organizar aqui, eu não sei se o Tião já terminou lá o sorteio. Também já. Nossa, já tem um monte de pessoal que ligou aqui, bastante gente participando do sorteio. É, a gente tem também alguns recados para dar, né? Tem aí o Thiago mandou aqui também do Paulo de Tarso. Ele mandou aqui que vai ter dia 24, de 26 do 4, a feira de artesanato lá na Fraternidade Paulo de Tarso, né? Então ele pediu para divulgar, né? Toda a renda da feira será revertida para grupos de ação social da casa. A maioria desses grupos trabalham para ajudar pessoas com situação de rua, né? E nós temos a pizza também. Pizza também. A pizza. O pessoal tá precisando lá vender mais pizza por causa do evento que vai ter, o Congresso Espírita, que vai ter em outubro, né? E o pessoal tá fazendo essa... Vai ter mais campanhas, mas estão fazendo aí. O pessoal lá da UZI, da Aliança, pediram pra gente divulgar aí mais um pouquinho sobre a pizza. E também convidar o pessoal que dia 23 estarei aqui no programa Fé e Razão, sendo entrevistado pelo Carlos. Legal. Deixa eu falar. Pelo irmão dele, o Pedro, né? É, legal. É, olha só, só para não deixar em branco também, eu falei que a Ami completou 44 anos, mas o Senzala também completou 44 anos, né? Tem a fase anterior e a fase atual, né? Então o Senzala, só para quem não sabe, quem vê aqui, hoje a gente vê o Senzala grande, né? 400 trabalhadores e mais, assim, bem conhecido na cidade, todo mundo que vai gosta muito, mas era uma casinha lá pequenininha, lá no Interlagos também, né? Bem pequena, né? Quando o Chico assumiu lá com o pessoal da tenda, assumiram o Senzala, que tinha fechado, né? Já existia então Senzala antes, mas não tinha nenhum trabalhador. Foi o Chico, o Helder. Né? E foi uma doação? A princípio era para a AME, né, Chico? A princípio era para a AME, que aí eu fui lá falar com o Dalmo para ver se vocês assumiram. Então, a Barra Sueli, mãe Sueli, ou a Sueli Bustamante, que inclusive o UPA lá do Campo dos Alemães tem o nome dela, né? Em homenagem a ela, ela começou no cantinho da casa dela. Era ela, o marido, duas pessoas, três. As coisas foram tomando vulto até que ela conseguiu se transferir ali para o Interlagos, né? Na casa que vocês conheceram. Com o desencarne dela, a casa fechou. Alguém, filho, levou até a AME. Aí chegou lá, chegou na mão do Jorge Reis. O Jorge já com essa ligação aí com a mãe Maria. Levou até nós, levou para o Dalmo. O Dalmo falou comigo, eu falei... Não, vamos montar uma equipe para cuidar, vamos ver se a gente tem alguém aqui que é próximo do Interlagos para cuidar, né? E abrir. Aí, nesse meio tempo, a gente conseguiu algumas pessoas para abrirem a casa, mas eu tinha conseguido eles com a promessa de que iria alternar de ano em ano. Só que acabou eu não conseguindo trocar o pessoal, ficaram 5 anos lá. Não, vamos voltar para a Mãe Maria, a gente não quer mais e tal. A casa ia fechar de novo. Foi quando aconteceu a nossa saída de vez, né, para o Senzala, para a gente poder tocar o Senzala. Então, a Senzala ela tem 3 gerações. A Basueli, a primeira, né, a fundadora, né, instituidora, a médium que recebeu Pai André, recebeu o Caboclo Moribixaba, conduziu. Depois o Assir, Pai Assir e Helder ficaram lá um tempo, que o Helder vocês conhecem muito bem, né? Está ali no desenho. O Helder ficou lá mais uns 5 anos. Depois nós, o Helder e a Si. E aí, nisso, já são aí, dia 16, agora, comemoramos 44 anos. Eu até fiquei espantado, né? Que é praticamente a idade da AME, né? A AME também tem 44 anos de fundação, né? É praticamente a mesma idade. Então, são 44 anos de senzala, de existência de fundação, documentada, certinho, tudo em ordem. E nós somos a terceira geração. Nós lá estamos há 11 anos, mãe? Vai fazer 12, né? Essa terceira geração está há 12 anos lá. Aí da casinha, que o Jorge fala, né? Que chegou até nossas mãos, nós transferimos para esse espaço maior, porque é engraçado, né? A espiritualidade sabe das coisas. No primeiro mês na senzalinha, quando a avó Catarina veio, ela chegou para mim e disse: filho, chegamos, mas aqui ainda não é o nosso lugar. Vá procurar. E jamais imaginei que chegaria nesse vulto, nesse patamar, 400 pessoas trabalhando. É coisa de Deus, é coisa da espiritualidade mesmo, né? E quais são os dias de atendimento lá? Os atendimentos, eles se dão às quartas-feiras, toda quarta, 20 horas, e sábado sim, sábado não. Aí tem um calendário que a gente publica nas mídias nossas, né, dos atendimentos, os dias que vão ter. Mas trabalhos de verdade mesmo, nós temos praticamente todos os dias, de terça a domingo. Só que... o desenvolvimento mediúnico? Isso, desenvolvimento mediúnico, escola de curimba, social, sustentação. Nós temos vários trabalhos que acontecem. Nós temos um projeto que nós começamos agora, muito bacana, muito bonito, veio por iniciativa de uma filha, que se chama Cabeça no Lugar. Esse projeto é um apoio psicológico através de psicólogos renomados, diplomados, né? Especialistas aí, onde realizam-se rodas de conversa e atendem. Por enquanto, estamos atendendo só os filhos, né? Um projeto piloto ainda. Cuidar de quem cuida, né? Então, por enquanto, nós estamos trabalhando essa questão psicológica, realizando esses atendimentos. Então, assim, tem acontecido coisas que têm deixado a gente muito feliz, muito contente. A espiritualidade tem nos brindado com presentes aí que olha, é indescritível. Só temos muito a agradecer mesmo pela oportunidade. Tamo aí, né? Sábado você não falou qual horário. Sábado é 18h30. É? 18h30. Sábado é um pouquinho mais cedo. No meio de semana, sempre às 20 horas, sábado, 18h30. A não ser quando tem alguma festa, alguma homenagem, que o Piero pediu para a gente estar falando, a gente vai fazer uma homenagem a algum agora no dia 25. Sábado que vem, né? Sábado que vem, vai ser às 18 horas. Nessa homenagem, a gente faz o ritual, a festa, e ao final tem a tradicional feijoada que é distribuída entre os presentes, tá? Essa feijoada, ela não é cobrada, ela é distribuída para quem lá estiver. O custo, a fabricação, né, a produção dessa feijoada é toda pelos trabalhadores. Vamos sortear, então? Vamos pro sorteio. Bora lá. A gente consegue levar essas marmitinhas aí pro pessoal que tá legal. Na rua. Pronto aí? Quando você falar que tá pronto, eu paro de falar. Vamos lá pro sorteio agora. Teve um monte de gente... Bastante gente ligou. Ô, Tião, liga seu microfone aí. Vê se você consegue ligar seu microfone aí. Vamos ver se você consegue. Você mesmo ligar seu microfone e falar. Vamos ver se o Tião... Bastante gente ligou aí, Tião. Conta pra gente. Vamos ver se ele consegue abrir o microfone dele. Vai lá, pode falar. Tá funcionando? Tá funcionando. Perfeito, tivemos muitas ligações. Temos que agradecer aos ouvintes pela participação. Legal, Tião, bacana. Então a gente vai sortear agora, né, para quem participou aí, mandou mensagem para gente. A gente vai sortear agora Rufe os Tambores, né? Aí. Então vão ser três, lembrando que são três brindes, né? Brindes. Vamos lá? Então, quem ganhou, olha lá, foi a Débora, Andréa Duarte e Murilo Antunes, que ligaram aí pra gente e pediram para participar do sorteio, né, Tião? Então, vamos lá para. Então foram... Qual que é a ordem aí? Vocês definem a ordem dos brindes. Não, não precisa não. Não? Quem for entregar, leva e entrega qualquer um. Tá, então... É tudo bonito. Tudo bem, então a gente sorteou um livro, né? Foi o livro, foi a flanelinha aqui com o sete. Alguém é de lá? Com o sete. Sete nós. Mais Débora é Sete nós. Antunes, não, e, né? Tá? E pessoal, aqui as pulseiras também do Sete Nós. A gente precisa que vocês liguem aqui pra gente e passem o endereço, por favor. Quem esses três que ganharam, passa o endereço. E aí o Silvio leva pra gente. Do Senzala, a gente já sabe que um é do Senzala, né? Quem que é do Senzala? André. André Duarte é do Senzala, então eles entregam. Tá. E ou aí, leva os três e vai lá visitar o Senzala na próxima gira? Não, mas aí não? Fica, às vezes a pessoa mora longe. Mora longe, assim, né? É. Tá bom. Beleza. Então liga aqui pra gente, pessoal, pelo Tião de novo, e passa o endereço onde que é. Se for do Senzala, fala que é do Senzala, que aí a gente deixa com eles mesmo para levarem para vocês, tá bom? Tá bom. Então vamos lá pra Hora da Dica. Então agora é a Hora da Dica. Chico, Mãe Li, Mãe Kátia, se vocês puderem dar uma dica para os nossos ouvintes de algum livro, de algum filme, de alguma série, ou de alguma, de qualquer dica que vocês querem dar sobre o tema de hoje. Olha, eu posso deixar como dica o livro que eu trouxe propositadamente, por conta de que este livro, ele aborda uma situação de uma família que está passando, começando a passar por um processo obsessivo. O nome do livro mesmo? E ela, Sob o Céu de Aruanda. Pai Felipe Brasil, médium. Espírito, Pai José de Aruanda. Essa família está passando por um processo obsessivo e ela é conduzida a um terreiro. E nessa família tem para todos os gostos, né? Tem o que está fazendo coisa errada, tem o preconceituoso, tem... E essa família é levada a um terreiro, e nesse terreiro começa ali o atendimento, o socorro, e acima de tudo, eu estou resumindo para poder deixar a coisa bem interessante, mostra os bastidores das entidades na atuação, no socorro a essa família. Então ali... Agora há pouco nós vimos o videozinho ali com o Morgan Freeman atendendo o pessoal do terreiro, né? Agora há pouco nós vimos, né? Sim. Então é muito isso, sabe? Dá uma ideia da espiritualidade, do tipo de espíritos que são trabalhados e dos recursos junto à natureza que esses espíritos se utilizam para levar o socorro a essa família, a quem precisa, tá bom? Então fica aí como dica... Sobre o Céu de Aruanda, e esse é o 1, tá? Aí tem o 2. Eu tô pegando o link aqui, enquanto vocês estão falando, eu tô pegando o link aqui pra mandar pros nossos ouvintes, tá? Pela Amazon aqui, que aí se o pessoal comprar pela Amazon, nos ajuda aqui também. Tá, já peguei o link aqui, eu vou passando aqui pra eles poderem... Maravilha. Quem não ganhou, né? Poder adquirir o livro, comprar, né? Eu não sei se vocês têm também uma livraria lá. Nós não temos mais esse exemplar, acho que só tem mais uns dois, né? Acabou. Então, já coloquei aqui o link no YouTube, tá? Da Amazon, e vou colocar no WhatsApp aqui nosso também. Maravilha. E depois eu vou cobrar o pai Felipe lá no Rio de Janeiro, vou querer uns brindes, ele vai ter que me mandar uns a mais de graça. Vou mandar o programa pra ele. Você fala que você paga o autógrafo, né? E ele manda o livro de graça, né? Tá, já coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui, eu tava vendo aqui que uma, só voltar aqui antes da gente mostrar a imagem, né, e o resultado da enquete. A Gislaine mandou aqui uma mensagem: sou umbandista, amo minha religião e é muito bom ver falando sobre umbanda, mostrando o nosso conhecido a nossa raiz, né? Axé, bom domingo a todos. E também gostou que o Tião voltou também. Então, a colocar a imagem criada pela inteligência artificial, depois a gente fala aqui o resultado da enquete, mas vocês podem ver a imagem aí pela tela, vocês estão vendo aí a imagem criada pela inteligência artificial no dia de hoje, né? E já está disponível também pelo nosso Instagram. Quem não consegue ver com qualidade, é só entrar aí, Vivência Espírita tudo junto, no Instagram, e já ver a imagem, curtir, deixar o like, né? O que vocês acharam da imagem hoje? Vamos lá. Obra de arte, mas para quem tem aí... a hora que eu visualizei, né? dentro dos cultos de Umbanda aí, a gente tem o Senhor das Cores, que é Pai Oxumaré, nós temos o Sangue, que é o Senhor das Ervas, nós temos o Xóssi, que é o Senhor das Matas, né? Mas eu acredito que essa imagem ela se refira à árvore do tempo, né? Que eu me referi, que é Iroko, que é a representação da sabedoria. Então, para mim, isso é a representação maior do que a gente veio buscar nesse mundo, né? É. No qual a gente hoje faz parte, que a gente aproveite todo o nosso tempo para nos dedicarmos a aprender uns com os outros. Aqui é legal que ela pontuou aqui. Se quiser falar, Chico, fala aí. Ela pontuou que é uma árvore, né? E o ser com raízes profundas que abraçam a terra e uma copa que toca o céu. O corpo dele não é mais de carne, é mais de madeira antiga e folhagem vibrante, pintando as cores da mata. A luz espiritual que antes o circundava, agora emana diretamente do seu tronco imponente. Um fluido verde e dourado que banha toda a floresta e se conecta ao divino acima. Legal, né? De acordo com o Itam mesmo, né, a árvore era tão alta que é por onde os orixás descem à terra e é onde eles começam a atuar para fazer com que a vida seja possível, né? Por isso que é uma árvore grande e de raízes profundas. É a paciência e a conexão, né? Sim. Vocês falaram. Legal, então deixa aí para vocês, deixa o like para a gente, lembre-se que a gente vai estrear o vídeo, tá? Opa, não estou aparecendo. E comentando o resultado da enquete, a gente teve aqui uma participação, bastante gente participou hoje, né? Por isso que é legal trazer o tema de Umbanda, que o pessoal vem em peso. O pessoal é muito mais engajado que os espíritas, né? É incrível, né? Os espíritas, de centros espíritas, né? Vamos dizer assim. E é justamente sobre isso, né? Queria saber a opinião de vocês também. Todo umbandista pode ser considerado espírita, pois lida com espíritos? Concorda? 77% falaram que sim, dos 201 votos que tivemos, 77% falaram que sim e 23% falaram que não. Então, vou encerrar a enquete aqui. Obrigado pela participação de todos vocês. Deixo o convite para o próximo programa. E aí, depois a gente passa a palavra para vocês fazerem os comentários finais e comentar a enquete também. Carlinhos? Pessoal, já é para terminar? Eu vou terminar e vou levantar, pedir desculpa para vocês. Eu vou precisar sair, que tem um compromisso agora às 11h30. Carlinhos? Agradecemos. Obrigado ao Rodrigo, obrigado a Eliana. Obrigado, Francisco. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse domingo, inclusive os seus mentores, seus trabalhadores que estiveram presentes. Ao Rui, ao Jorge, ao Silvio, ao Sebastião, ao Piero. Desejamos a todos um maravilhoso domingo em família, porque família é a base da sociedade. Com o seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, com a presença de Jesus Cristo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos agradecendo a participação de todos, com suas perguntas, com suas colocações. Obrigado mesmo, né? Pedimos aí, por último, que dê um like aí no nosso, para a gente prestigiar o programa de hoje. E agradecendo sempre, né? No final, a gente encerrando com agradecendo, claro, imensamente a Kátia, o Chico, a Eliane. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Vocês não imaginam a alegria nossa quando vocês vêm aqui. Todos nós já ficamos contando os dias que... E o que foi essa semana? Alguém perguntou quem vai. Eu falei, não perca o programa. Quem vai lá é o pessoal da Umbanda, do Senzala. Então, muito obrigado. Em nome de vocês, a gente agradece todo o pessoal do Senzala, né? Então, encerrando aqui sempre, né, com palavras de luz, Francisco Santos Canto Xavier e Emmanuel, mensagem do dia 19 de abril, que diz o seguinte: no futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. E julgo mesmo que em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. Uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. Emmanuel, capítulo 4, A Base Religiosa. Rui, quem nós teremos na próxima semana? É, nós teremos na próxima semana Oswaldo Barbosa falando sobre mediunidade aqui conosco. E vamos também convidar o pessoal para domingo ter lá o bazar para o Dia das Mães lá na Fraternidade Paulo de Tarso, a partir das 10 horas, né? A gente vai passando a palavra para vocês agora, para as conclusões finais, e a gente deixa a Kátia por último, que se puder dar uma mensagem de algum dos nossos irmãos espirituais, será muito de bom grado para todos nós. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, vocês são queridos, é sempre bom estar junto de vocês, tá? Que a gente possa usar esse canal sempre para divulgar o amor, a fraternidade, a igualdade perante o mundo aqui, tá? Então é muito, muito, muito gratificante a gente estar aqui, porque a gente possa levar e as pessoas tenham esse olhar, que é um bando que só o que nos diferencia é a forma da gente trabalhar o amor de Deus, né? Que ele cabe em tudo, em todos os lugares. Axé. Chico, suas considerações finais, Chico. Axé, mãe. Gratidão, gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença até aqui. Gratidão pelo apoio, pelas vibrações. A todos estendemos aí o nosso carinho, nosso respeito. E imensamente feliz por estar entre irmãos queridos, podendo estar falando, sentindo, acima de tudo sentindo, as energias dessa Umbanda Sagrada. Axé. Sonhos e uma prece de encerramento do nosso programa de hoje. Meus irmãos, gratidão por tudo, gratidão Senzala, que esteve presente aí a todo momento conosco, gratidão aos nossos irmãos que enviaram suas considerações. Gostaria de dizer a todos que a gente precisa, mais do que nunca, estar e viver um momento onde conhecer para poder, né, ter as nossas impressões é imprescindível. Então, eu os convido a conhecer, não a nossa Umbanda, né, mas a Umbanda em si, a religião de Umbanda, para poderem compreender, né, o quão grande e quão diversa aí são esses caminhos. Mas, desde já, eu tenho certeza que cada um de nós, hoje, por essa manhã, pôde contribuir uns com os outros e foi muito enriquecedor. Pode ter certeza que a gente aprendeu muito. Pode ter certeza que a gente dividiu muito com vocês hoje e foi um prazer. Eu vou ler uma oração, que é a oração de tempo, né, de Orixá Tempo, e depois, né, vou deixar que a espiritualidade atue e ela venha aí trazer a sua mensagem. Kitembo, Senhor do tempo, que gira, que leva e que traz. Tu és passado, presente e o que ainda vai chegar. Ensina-me a esperar sem ansiedade, a lembrar sem dor e a viver o agora com sabedoria. Que teus ventos levem o que já se cumpriu esse ciclo, que tua luz clareie o que ainda não entendo e que teu compasso alinhe meu destino com meu ori. Tempo que cura, tempo que ensina, tempo que revela. Que eu não me perca mais nas pressas do mundo, nem me aprisione nas dores do ontem. Que tempo abre meus caminhos com tua justiça silenciosa, me dá paciência para aceitar, firmeza para agir e fé para continuar. Ká, si, Kitembo, que teu tempo seja o meu tempo. Meus filhos, essa nega pede licença para vocês para poder chegar. Pede licença a todos esses espíritos de luz que fazem parte deste trabalho tão bonito, tão formoso. Um trabalho onde nós leva semente, né, meus filhos? Semente que leva tempo para ser construído, semente que vai exigir de vocês dedicação. Porque nada cresce sem que a gente se dedique a isso. O amor só cresce quando a gente consegue entender e alimentar dentro do nosso coração as boas virtudes, as virtudes do nosso Mestre Jesus, que ele nos ensinou com tanto amor, com tanto carinho. Há tantos caminhos nessa vida, né, meus filhos? a Umbanda só é mais um deles. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai se adaptar. Mas não importa, meus filhos. O importante é que a gente possa continuar nos nossos caminhador, respeitando sempre uns aos outros, trabalhando dentro de nós a sabedoria daqueles que entendem, meus filhos, que Deus é Senhor de todas as coisas e Senhor do tempo de tudo. Se nesse momento você, meu filho, está passando por uma dor, por uma doença, por uma dificuldade na vida, vai passar. Espere, porque vai passar. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre. E a vida é um grande aprendizado para todos nós. Que a árvore sagrada de Iruco abençoe a todos nós com sua sabedoria. Assim como diziam os nossos ancestrais, o sol dá volta no mundo todo, mas ele sempre chega onde tem de chegar, porque ele sabe respeitar o tempo de tudo. Que respeitemos o tempo do outro, o tempo do amadurecer, o tempo do florescer de cada alma, de cada coração. Que consigamos administrar o nosso, porque é o nosso, a nós compete, meu filho. Cada um será responsável por suas transformações. Que a Umbanda possa clarear o caminho de muitos. E quando ela não for a luz do seu irmão, que você não fique triste, ele há de encontrar a sua própria luz. Que Deus nosso Senhor e todos os orixás abençoe a todos nós. Saravá, Jara tempo, oh meu Pai, abençoado seja a nossa Umbanda Sagrada. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro, no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!